Projeto X Podcast. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e nada melhor do que a gente fazer o podcast número 50 falando sobre Dragon Ball Z. Em comemoração também ao nosso primeiro podcast que foi sobre Dragon Ball. E hoje estamos aqui reunidos com um elenco querendo falar sobre as suas memórias de infância que Dragon Ball Z propôs. Eu sou o Cabeça. What? E... porra! É mais de 8 mil! É de mais de 8 mil! Aqui é o Cabeça e... Dragon Ball Z! Yes! Aqui é o Cabeça... It's over 9,000! It's over 9,000! Aqui é o Cabeça e esferas do dragão ressuscitam mais do que a DC. Oh, really? Porra, esse realmente foi o Cabeça. Aqui é o Cabeça e eu tô perdido. O que tá acontecendo? A sua frase tem que ser: e eu sou o Cabeça, a voz mais genérica do mundo do Projeto X Podcast. Cara, por que, cara? Sacanagem, não tá é justo, né? É justo. Seus putos. Deus puto. Então tá, quero ver agora vocês se virarem pra descobrir o Vince, quem é quem, quem sou eu, quem não é. Quem é o Cabeça e quem é o Cabeça, né? Quem é então? Porque você tem que... oh, nesse podcast vai estar lá participantes, cabeça. Só eu, né? Eu fico imaginando a gravação, é tipo assim, ô Cabeça, oi, todo mundo. Bem, então, eu acho que vocês... todo mundo aqui que deve estar escutando conhece ou já ouviu falar, né, de Dragon Ball Z. Por favor. Um anime, né, que dispensa apresentações. Todo mundo já ouviu, cara. Porra. A única apresentação que se precisa é: oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. Eu acho que Dragon Ball Z, uma coisa legal de falar é que, assim, muita gente é endeusa ele até, né? E eu acho que tá certo. Tá certíssimo. É justo. É isso aí. É isso aí, tá certo mesmo. O Dragon Ball ou mangá, ele não é dividido em saga normal e saga Z. Ele é apenas Dragon Ball. Ele tem 42 volumes de Dragon Exatamente. Ball. Exatamente. Os últimos 26, essa fase, o anime foi denominado como Z e a gente chama assim. Vamos combinar que japonês é tudo maluco. Por que colocar o Z no nome? Podia continuar assim, Dragon Ball? E GT? Não, mas... e por que GT? Não, o GT tudo bem, é filler, foda-se. Não, o GT vem de Grande Tour, é viagem, né? Grande viagem. Não, mas ainda assim... mas o Z não tem explicação. É, não tem. A única explicação que eu acharia é Dragon Ball Zero, mas não acontece antes, então... é... pois é. Cara, e o pior é que a letra Z fica marcada. Por mais errado e sem sentido que seja o Z, você pensa em Z, você lembra de Dragon Ball. Cabeça, vai ver que eles colocaram Dragon Ball Z pra encedar. Esse aqui vai ser o último, porque é a última letra do alfabeto. Pode ser. Só que não, né? Não deixaram isso acontecer. Podia ser pior. Podia botar ômega. Olha só. Cavaleiros manda abraço, né? Ômega. Que isso? É bom pra caramba. Ah, pode... é. Ô, oh, sei. Uhum. Rapidinho aí, falando aí que o Mugi comentou de nostalgia, que ele é um anime mega nostálgico, não sei o quê. Mas o fato é o seguinte, ele é um anime da infância, por quê? Que como ele ainda passa até hoje, daqui a 20 anos... vão ter pessoas com nostalgia de Dragon Ball por conta disso. Com certeza. É eterno. É tipo Chaves. Só que o Chaves, ele continua legal. O Dragon Ball, você vai olhando e fala... É, não, é realmente. Não era um pouco mais legal? Chaves legal, Cabeça? Você tá maluco? Porra, o Chaves é mítico. O Chaves, mano, até hoje é legal. Polêmicas, exato. Polêmicas. Não, mas o Dragon Ball você fica com esse sentimento de... porra, não era melhor? Mas mesmo assim você para pra assistir, você não consegue com certeza, não parar com pra certeza. Assistir. Cavaleiros é pior nesse ponto. Nem me fale nisso. Cavaleiros, você fala, cara, o que, que aconteceu com o anime que eu assistia? Quem que trocou tudo? Pô, o que aconteceu? O pessoal subindo a escada era tão da hora e depois se rever. Puta que merda, mano. Porra, eles passaram todo esse tempo subindo escada mesmo? É, bem nessa. Bom, mas falando de Dragon Ball Z, ele foi transmitido no Japão de 89 a 96. Produção da Toei. Olha que legal. Toei. A Toei cresceu bastante com o Dragon Ball, né? Tudo que tem o nome Dragon Ball cresceu bastante. É, exatamente. Qualquer coisa. Bom, a Toei que consegue fazer muitos bonecos, muitos brinquedos também, né? Olha só. Não, é verdade, a Toei ele ganha muito dinheiro com brinquedos. É lógico, você pega, por exemplo, o Cavaleiros, ela é da Toei Animação, cara, ela vendeu muito, né, com isso. E vende até hoje, né, porque... Os Tokusatsu são da Toei, a grande maioria dos Tokusatsu. Eu tinha um amigo, o mesmo amigo que eu falei que a gente assistia naquele longínquo podcast Dragon Ball, que foi gravado um ano atrás. Eu falei que tinha um amigo que tinha as fitas dos filmes de Dragon Ball em japonês e ele tinha os bonecos também. E a gente ia brincar na casa dele com os bonecos de Dragon Ball. E era legal que não era, tipo... tinha uns bonecos normais de plástico, mas ele tinha uns que era, tipo... tinha peças de metal, cara. E era pesadíssimo o boneco. Os eram mais legais de brincar. Quando você atacava com ele, os bonequinhos de plástico voavam mais longe. Panda destruindo os brinquedos quando eu era criança. Os brinquedos do amigo, né? Do amigo, não era nem o do cara, né? Não faz só isso. Caraca. Vamos falar de um ano muito importante, 1999, que foi quando começou Dragon Ball Z aqui no Brasil. No cara. Brasil. É... Porque lembrando isso, que Dragon Ball antes ele passava no SBT, mas ele não passou até o final. Isso, exato. O anime do Dragon Ball, ele parou, se não me engano, na saga do Tao Pai Pai, bem na metade, né? Bem na metade, quando o Goku estava subindo a Torre de Karin. Exato. Ele foi lá na metade da década de 90, então nesse período, até 99, a gente não sabia nada de Dragon Ball. Nada, será nada. Que foi por isso que eu nunca vi o que aconteceu depois disso? Hã? Eu nunca vi, que ele nunca subiu. É por isso, então, nunca passou o que aconteceu depois daquilo. Na verdade, passou um pouquinho depois na Globo. Mas isso quando já tinha acabado o Dragon Ball Z. Exato, em meados de 2005. Lá na frente, aí, passou. Então, mais pra frente. Mas entre a meados de 90 e 99, a gente não sabia, não sabia nada de Dragon Ball, nada. O que acontecia. Nada, nada. Sabia por videogames, talvez, mas a gente não entendia nada também, né? Dos jogos de Super NES, aquelas coisas. Tudo em japonês. Era tudo uma bagunça. Mas é que é importante, em 99, a Cartoon Network ele começou a transmitir animes. Olha que legal. E um dos primeiros foi o Dragon Ball Z. E começando pelo Z ainda. Inclusive, como tinha, eu tinha assistido Dragon Ball no SBT, quando chegou na Globo, tipo, eu vi o Dragon Ball Z, eu, caraca, como assim ele cresceu? Caraca, tipo, mas Mugi, você não chegou a acompanhar na Band? Quando passou na Band? Não, em não. De 2001, 2002? Não. Não? Não, na verdade, desculpa, quando eu comecei a assistir... Não, eu comecei a assistir pela Globo. Foi pela Globo. Então ele começou começando pela Majin Buu, cara. Mas assim, ó, lá pra junho mesmo estreou Dragon Ball Z na Cartoon. Meses depois estreou na Band. Na Band. Aí eu comecei por aí. Aí que tá. Então a Band foi o primeiro TV aberta, né, que passou Dragon Exato. Ball Z. Exato. Foi onde eu acompanhei, porque eu não tinha TV a cabo na época. É, eu também não tinha TV a cabo. Eu tinha TV a cabo, então eu acompanhei tudo pelo Dragon Ball Z mesmo na Cartoon Network. O engraçado foi a sensação que eu tive naquela época, porque você perdeu aquele espaço de tempo entre o Goku subindo na Torre Karin e o Raditz vindo pra Terra, né? Então, tipo, você tipo, meio que tem um... Você toma um susto porque você vê, porra, ele teve um filho, ele casou com a Tite, o Piccolo tá lá, você não sabe, até então você não sabe quem é o Piccolo, né? Porque toda Exato. A história do Piccolo não passou nessa época. Isso. Então você vê o Piccolo... Você fala, caraca, quanto tempo demorou pra subir essa torre, Exato, né? Não, e outra, e o... Como você perdeu toda essa parte do Piccolo também, você fica sem entender aquele cara verde estranho lá de anteninhas, que parece o Kami-sama. Eu lembro que na época eu não liguei uma coisa a outra. Porque eu sou mais novo, né? Eu não lembro de ter ficado nessa dúvida do Dragon Ballzinho pro Dragon Ball Z. Pra mim era tipo, ok. Entendeu? Tá bom. Não. tá ok. Eu fiquei nessa dúvida. Eu tive um primo muito troll. Eu tenho um primo que ele é mestiço. E ele foi morar com o pai dele no Japão há algum tempo. É quando ele voltou, eu tava assistindo Dragon Ball Z. Ele falou assim, não, que lá no Japão... Isso aí já tá bem mais na frente. O Goku já teve 3 filhos. E não Nossa, sei o quê. 3? Quanto foi esse terceiro? Ele tava me trolando. Eu sei que eu acreditei piamente nele. Eu fiquei, caracas. Você acreditou no Dragon Ball AF? AF. AF, pode aí. Crer, Dragon não, Ball AF. AF é outra coisa. AF é outra coisa. Eu só sei que de lá de 96 me disseram assim, ó, Dragon Ball já acabou, cara. E como assim já acabou? Como assim? Meu Deus. Do que vocês estão falando, né? Pois é. Mas é interessante. Então a gente ficou de 99 e 2000 vendo coisas na TV mesmo. 2000 tem a Band Kids ainda passando o Dragon Ball Z. Isso, então, isso foi aí mesmo. Lembra da Akira? Porra. Porra, Akira. Akira a japa, né? Isso não era. Pra mim, engraçado, na época isso pra mim era tipo, ah, tá, passa logo. Sai daí, mulher. Eu quero meu desenho. Porra, cabeça. Eu tinha 6, 7 anos na época, sei lá, velho. Oh, vai, dá licença, vai, deixa eu ver meu desenho, por favor. Sai daí, japonesa bonita, eu quero ver o desenho. Você e seu robô chato, né? Tem outra coisa que eu queria falar, por exemplo. Antes de começar a passar o Dragon Ball Z, né? O meu amigo tinha as fitas de Dragon Ball, dos filmes de Dragon Ball, né? E um dos filmes que ele tinha, que aliás, detalhe, tava tudo em japonês e não tinha legenda, logicamente. Então, eu não sei, eu entendia por osmose as coisas que aconteciam, mas um dos filmes que ele tinha era o filme do Janemba. Ah, tá. Né, que é o filme da fusão. Imagina, eu não tinha visto nada de Dragon Ball Z ainda, o Z não tinha começado a passar na TV aberta aqui no Brasil, isso era meados de 98, 97, que eu ia muito na casa desse meu amigo, dormir lá na casa dele e assistia esses filmes, né? E, tipo, o filme já tinha o Goten, já tinha o Gohan, tinha o Trunks, o Goku adulto, o Vegeta, que eu nem sabia quem era também, porque não tinha aparecido ainda pra mim, né? Porque só aparece no Z. Nossa. E, tipo, o Goku se fundindo. E eu vi, não, bagunça total, e eu, na minha mentalidade, eu via a porradaria, era legal, né? Mas eu não entendia nada. Uma porque tava tudo em japonês. E outra porque tava passando muito à frente do que eu tinha visto. Porque o que eu tinha visto até então era só o Dragon Ballzinho. Cara, eu acabei de imaginar Panda, molequinho, na frente da TV, gritando que nem, tipo, um retardado. Uau, briga! Não, eu não ficava gritando, mas eu ficava quietinho, parado, sabe? Com os olhinhos brilhando, olhando pra TV, aquele monte de porradaria. Aconteceu. Que luz bonita. Ô, Panda, quando eu joguei o Budokai 2, cara, do Z, né, do Super NES... Uhum. Eu via lá o Vegeta, que é um cara loiro lá, e via o Gohan, cara loiro. Eu falei assim, ah, pai e filho, olha não, só. E outra, o Super Saiyajin, cara, que tinha também no filme, e eu não tinha noção. Tanto que quando eu cresci e eu vi o lance do Super Saiyajin, eu já sabia que o Goku ia virar o Super Saiyajin por causa do filme que eu tinha visto. Ou seja, tinha um spoiler. Oh, que sacanagem. Tipo, antes... É, mas você não sabia exatamente por quê. Porque todo mundo fica no mistério, né? Quem é o Super Saiyajin? É o porra, todo mundo é o Super Saiyajin. Ah, todo mundo fica todo lá loiro, né? Porra. Só o Kuririn que não, porque ele é careca. Exato. Mas as sobrancelhas tinham que ficar loiras se ele fosse um Saiyajin. Ô, Panda, eu sei que quando eu vi a Batalha do Freeza, eu sabia que o Goku ia virar Super Saiyajin após a batalha, né? Uhum. Mas e pra chegar nele transformando? Puta que pariu, 2 meses de espera. Ah, também... Um episódio inteiro só dele se transformando, né? Só ele gritando... Aaah! E se transformando, o episódio inteiro, assim. É aquela batalha que demora pra acabar. Puta que pariu. Não, a luta do Freeza, dizem que era pra ser 5 minutos, né? 5 minutos pro Namekusei explodir. Não é? Né? É por aí, cara. Então eu tenho 5 minutos pra lutar com o Freeza antes de Namekusei explodir. E 5 minutos duraram 5 episódios, velho. Deixa eu explicar. É que em Namekusei, a contagem de tempo é diferente, pô. A gente foi aí, então. Ele não falou que ia ser 15 minutos pra ele, gente. Ele não falou que era 5 minutos nunca. Terrestres, né? Eu via todo dia na Cartoon e todo dia assim, agora vai. Não, é, agora exatamente, vai. Não, agora você vai. Ficava, não, agora vai. Meu Deus não. do céu. Olha, imagina os japoneses que tiveram que ver isso uma vez por semana, cara. Cara, que paciência que eles têm. É sério. Olha, eu tive uma coisa mais ou menos assim, mas era mais pra frente na saga do céu. Porque eu já tinha visto a primeira vez o final da Saga do Céu, depois eles começaram a reprisar, né? Ah, então você viu o final antes. Não, eu já tinha visto o final, daí que é o Gohan Super Saiyajin 2 e tal, daí eu falei, puta, vai ser agora. Aí o Goku perde, né? Aí eu falei, porra, vai ser agora que ele vai pisar na cabeça do Android 16? Eu acho que foram assim, tipo, 2 semanas pro filho da puta do céu pisar na cabeça do Android 16 e o Gohan virar Super Saiyajin 2. Eu falo, cara, o que tá acontecendo de novo? Não! Eu falava, mãe, calma que tá. É agora, vai ser agora e não, não era. E é amanhã e não, não era. E de novo, e de novo. Cara, é absurdo. Outra parada foi que, tipo, quando eu tava. Eu tinha também o Super Budokai 2, né? Do Super. Super Budoten 2, aliás, não era Budokai, era Budoten 2 do Super Nintendo. E tem uma. No modo história, né? Antes, eu joguei também antes da Saga do Céu passar na TV. Tem uma. No modo história, tipo, passa toda a história da Saga do Céu, né? Então eu também já tomei spoiler pelo jogo. De tudo que ia acontecer. Inclusive, assim. O Senhor Satã indo bater no céu, só dá um tapa e ele voa lá pra trás. Tipo, isso tem no jogo, velho. Eu lembro dessa cena. Tem no jogo, né? Caraca. Olha, eu me lembro que eu gostava muito de um jogo de PlayStation que eu jogava na casa de um amiguinho meu. Que você se apertava pra cima e pra baixo, bolinha e triângulo. Puta, é um que era lateral, que descia carregar uma barra, que virava um especial, que só assim você tirava uma vida. Tirava um pedacinho da vida e se botava a bater nos caras. E fazer de novo. E, puta, esse jogo ele era muito foda, velho, mas era muito difícil. Não, esse jogo era muito foda e tudo mais. Só que depois, se você for jogar hoje em dia, você vai ver que ele é muito chato, cara. Não, ele é muito repetitivo. Ele é o ápice da repetição, assim. Porque é a mesma coisa. Eu lembro... Não, e esse jogo, ele tinha umas sacadas que era assim, por exemplo, na saga do céu, você montava sua equipezinha. Se você não tava... Tinha uma hora que você tava tankando os androides, se o Goku tava na sua equipe, o 16 tava do outro lado. Se você tirava o Goku, o 16 saía. Porque ele não tava interessado em lutar com mais ninguém. Cara, isso era muito legal. Aí, por exemplo, na saga do Freeza, você tinha que deixar o Kuririn morrer e fazer o Gohan apanhar pra caramba, porque daí o Goku virava Super Saiyajin. E era tudo japonês. Era muito legal na época, mas era muito difícil. Hoje é muito chato. Não, e não é só isso. Depois disso, cabeça, depois você zera o jogo, você tem que zerar de novo o jogo no modo X1, que era um contra um. Eu nunca zerei o jogo. Eu zerei. Caraca! Você enfrentava tudo de novo, só que um por um e um contra um. Eu acho que eu não sabia salvar esse jogo também. É igual o Digimon, que eu não sabia salvar. Eu tinha um problema com salvar esse jogo. Só pra lembrar então, cronologicamente, na Cartoon Network passou inteiro Dragon Ball Z, a Band ele passou a saga dos Saiyajins, de Freeza e do Cell. E aí a Globo emburrou demais e conseguiu trazer a saga de Majin Buu pra ela. Isso. Só lembrando aqui que Dragon Ball Z teve 291 episódios, 14 filmes. É, 14 filmes porque tem um 14º recente agora, né? O Batalha dos Deuses. Exatamente. E aí a gente ainda vai ter, né? Vamos ver o que ainda vai ter mais. Dois especiais pra TV. Não, já teve. O especial do Bardock. É, já teve dois especiais pra TV. O especial do Bardock, que é o pai do Goku. Que é muito foda. E o da história do Trunks. E um OVA. Qual que é o OVA que eu não lembro? OVA é o plano de aniquilação dos Saiyajins. Ah, tá. Era legal, cara. É, pro Brasil veio dois filmes, não foi? Foi, na verdade, três. Um veio um separado e dois juntos. Sim, o primeiro foi o terceiro filme do Dragon Ball, Árvore do Poder. Árvore do Poder. E o segundo foi uma combinação de dois filmes, o filme 9, A Batalha dos Dois Mundos, e o 12, Uma Nova Função. Isso, que é o do Bojack e o do Janemba. Exatamente. O do Broly não chegou a vir pro Brasil, né? Veio em filmes diretos. Em home video. Ele veio, o irmão do Freeza, como que é o nome dele? O Cooler. Também Cooler veio em VHS. Olha, eu acho que todos vieram direto pra home video. Ah, mas eu digo, está em cartaz no cinema, só foram esses dois. Ah, sim. Só esses dois, sim. Eu nem cheguei a ver eles no cinema. Eu fui ver os dois. Eu fui ver o primeiro só. E foi nesse dia, inclusive, que eu entendi todo o filme do Janemba. Em 2009 foi lançado Dragon Ball Kai, que é uma versão revisada do Dragon Ball Z, comemorando os 20 anos do anime. Foi meio que tipo... Foi meio que eles tiraram tudo que era desnecessário, né? Não, arrancou os fillers, então, né? Então, exato. Isso. Arrancou os fillers, as lutas estão mais rápidas. É, mas o Kai parou na saca do céu, né? É, com 98 episódios. É porque também, querendo ou não, eu acho que eles cobriram aquilo que era o original, né? Bom, segundo pela ideia do Akira Toriyama, ele na verdade ele também queria fazer só até o céu, né? Ele queria ter parado no Piccolo. Não, mas do céu também ele fez, vai. Ele gostou, acho. Tava mas, ok, é. O do Majin Buu não, ele foi obrigado a fazer. Inclusive, pra mim, do Dragon Ball Z foi a mais fraquinha do Majin Buu. Eu gosto. Que eu menos gosto, mas não sei se é porque eu já era mais velho quando eu vi. E aí eu reparei que não era. Sei lá, eu gosto mais da Saga do Céu. Eu também, eu gosto mais da Saga do Céu. É o que eu menos gosto. Mas vamos combinar que é impagável, que ficou marcado na infância de todos nós, a seguinte coisa. Vou te comer. Com certeza. vale demais. As fusões na época eram muito legais. Sim. Quem nunca fez o fusão? Ah. É muito bom. Não, e quando apareceu a fusão do Goku com o Vegeta no filme, então, porra! Então, outra coisa que me deixou, tipo, também meio triste, assim, quando... Quando passou a saga do Majin Buu, é que eu sabia que, tipo, a fusão podia dar errado por causa do filme do de anime que eu já tinha visto. Sabe uma coisa que eu ficava boladaço com Dragon Ball Z? É que no Dragon Ball Z teve um holocausto de animais, porque não tinha mais pessoas animais. Sumiu, né? Não tem mais nada, né, cara? O rei do mundo era um cachorro, cadê ele? Cadê os dinossauros, né? Só tinha quem? Só tinha quem? Só tinha o porquinho lá, que era principal. O Long. E o gatinho, que eu esqueci o nome. Pual. Pual. E eles não se transformavam mais, porque eles eram mestres de se transformar. Mas o Mestre Karin também tinha ainda. Aparecia pouco, mas tinha ainda o Mestre Karin. Ah, não, mas ele era um deus. Ah, não, mas é que esses dois personagens já eram coadjuvantes. Agora que se tornaram nada na série. É, exato. A partir do Dragon Ball Z, eles não têm utilidade nenhuma. O Mestre Kami também não tem mais utilidade nenhuma. O Mestre Kami, tipo, perdeu todos os... O cara que era mais forte do mundo, da Terra. É aquela história. Vamos começar uma nova saga. Pronto. Velhinho sem poderes. Acabou. Vai ser o Mestre Kami, ele tomou um debuff. O Mestre Kami, ele tomou um debuff nervoso. Porque, na teoria, ele podia brigar com o Frieza. Por quê? Porque ele destrói a Lua. É, isso, cara. É verdade. Só aquelas que eu queria falar de fusão. Eu não sei quem chegou a jogar no PlayStation 2, o Dragon Ball Budokai 2. Ele apresenta duas fusões. Eu acredito que seja invenção deles. Que é o Tientia. Nossa! Que é o Yantia com o Tenshinhan. Tenshinhan. E o Gokuli, que é o Goku com o Mr. Satan. Ah, esse daí já vi várias vezes também pela internet. O Goku com o Mr. Satan. Ele, tipo, o Goku chega a cogitar isso, vocês lembram? Ele cogita. Por isso que ele vira e fala assim, caralho, não tem mais ninguém aqui que sabe lutar. Só aquele cara ali. Não, eu vou me fundir com ele, porque talvez eu consiga aumentar um ou dois pontos no meu poder de... De força. Não, e uma imagem da fusão do Piccolo com o Kuririn, cara. Eles fizeram a dança de demonstração, cara. É, mas como seria a fusão dos dois? Qual seria o nome? É Piririm, alguma coisa assim, cara. Piririm. Vamos falar algumas coisas que teve de mudanças, assim, principais características. Bem, primeiro, começa com o Goku já adulto. Aquele Goku, né, que a gente conhecia antigamente, com o rabo, com um bastãozinho, você vê ele já uma pessoa adulta. Assim, Mugi, o Goku já adulto, ele apareceu na última saga, peraí, do primeiro Dragon Ball. Mas eu torneio. não sabia. Ninguém sabia, lógico. Então, pra mim ele chega adulto. Mas no mangá ele já tinha assim. Não chegava a ser adulto, cara. Ele tinha lá uns 16. Adolescente. Adolescente. Não, mas a principal novidade é que ele apresenta um filho, Son Gohan. Isso. Exatamente. É o que muda uma saga da outra, uma fase da outra. Peraí, como é que é o nome dele, o Panda? Ah, é, tem que ser o Panda. É, então, eu acho que é importante, é. Tomar no cu vocês todos. A próxima coisa, Goku, ele é um alienígena de uma raça chamada Saiyajin. E o verdadeiro nome é Kakaroto. Maldito Kakaroto. E a gente descobre que os Saiyajins, eles não são bonzinhos. Eles querem assimilar e destruir planetas. Eles não querem destruir o planeta, eles querem vender. Falando de bonzinho, a coisa mais bizarra é que a gente vê que o Piccolo se tornou um aliado. É, daquele jeito. Porra, você não era o vilão daquela porra? Se tornou aliado entre aspas, né? É, ele ainda quer ser o mais forte, aquela coisa toda. Ele não quer... Na verdade, mesmo no começo, assim, quando ele acaba de ver o irmão dele, ele fala assim, ó, só tô se juntando com você porque esse cara aí bate em nós dois juntos. Então... Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas como eu não quero morrer... Ah, mas isso é uma coisa normal em Dragon Ball. Os vilões se tornam aliados mais à frente. Exato. É sempre assim. Isso é normal. Vegeta que eu diga. Pô, o Vegeta é um personagem maneiro. Assim. Eu acho que o Vegeta, ele é aquela coisa. Eu não sei, eu posso estar chutando. Mas ele ficou famoso como vilão. E aí eles tiveram dó de descartar o personagem. Ele deve ter feito sucesso, assim, entre o público na época, sei lá, do mangá. E aí o Toriyama achou que seria melhor, tipo, não jogar fora o personagem, como aconteceu, sei lá, com o Raditz. Fora isso, também aparece mais uma pessoa que também não é nada normal. Senhor Kaiô. Que alguém lembra exatamente qual que é a definição do Senhor Kaiô? Ele é o que? É uma entidade cósmica? Ele é um deus. Eu sei, que ele tem anteninhas, cara. Ele é tipo Kami-sama, só que ele tá um padrão acima. Ele tem anteninhas e um macaco. E um macaco, é verdade. Um macaco e um grilo. Ó, eu sei que ele ensinou duas técnicas poderosas pro Goku. O Kaioken e a Genkidama. Genkidama. Isso que é mais importante. O Kaioken nem tanto, né? Então, exatamente. Cara, eu achava o Kaioken tão foda, mas tão foda. Por que descartaram ele assim, tipo, ele nunca mais usar? É, realmente, né? É tão ótimo, mas não usa mais. Por favor, corpo, resista ao poder do triplo Kaioken! Não, o Kaioken morreu no Freeza, né, também. Morreu junto com o Freeza. É. Mas, ó, mas peraí, não tinha o mesmo golpe, só que era de fugir, que era de luz? Não era Kaioken também? Não, é Taioken. Taioken. Pra mim era sempre Kaioken. Não, pra mim, Taioken. Aqui no Brasil era tudo Kaioken. Então, o Kaioken, tipo, uma coisa que eu nunca entendi é por que ele não usou quando era Super Saiyajin. Porque, mano, o Kaioken, ele multiplica a energia. Tipo, vezes 2, vezes 3, sei lá. Sei lá, acho que não é mais eficiente, né? Será? Esse filme Z provavelmente vai ser uma coisa assim. Esse Batalha dos Deuses deve ter uma coisa assim. Não, assim, vamos ser sinceros, cara. É que nem todo mundo critica os Power Rangers por não usar a porra do ataque final no começo. Ele tinha que usar, viu, o inimigo e usar logo a Genkidama, cara. É. No fim, é sempre o que resolve. Mas a Genkidama leva tempo, pera aí, né? Sim, antes dele se revelar pro inimigo, ele vai fazendo ali, olha a Frieza! Toma, Genkidama! mas o inimigo vai sentir ele, não, pô. Não, Odin, concorda que sempre quando o cara chega e vê o Goku, ele fala, puta, esse cara é um merda? É. O Goku tinha que fazer o seguinte, puta, esse cara tá pensando que eu sou um merda. Deixa ele pensar que eu sou um merda e vou fazer uma Genkidama. Uma Genkidama. Tipo, não, mas ele ia sentir, ô Mugi. Bom, além disso, no Dragon Ball, a gente vê outras técnicas mais desenvolvidas, cara. E todo mundo consegue voar agora. Porra. Voar e numa velocidade absurda, porque todas as lutas você não enxerga. Antes era só o Tenshinhan que sabia voar e o Caos. Agora é todo mundo que voa. O Caos, coitado do Caos. Tipo, era a única vantagem deles, era o único destaque que eles tinham na série. Não, o agora, Caos ainda tem... Não, o Caos explode. Foi de muita ajuda no Dragon Ball, ajudou pra caramba. O Vegeta também se explode, daí. Mas o Caos não vira areia. Caos usa self-destruction. It's not very effective. Não foi efetivo. Nunca é efetivo. Cara, coitado do Caos. O Caos é o personagem mais inútil do Dragon Ball. Não, olha. Olha que o Kuririn discorda. Não, o Kuririn não é inútil, pera aí. Não, pô. O Kuririn ele cortou a cauda do Freeza. O Kuririn só morre, só isso. Não, o Kuririn ele ajudou o Goku a virar Super Saiyajin, pô. Exato. É, realmente, a morte dele não foi em vão. Todas as 15. Acho que não foi tantas assim, cara. Até o Yajirobe, que ninguém lembra, é mais útil que o Caos, porque o Yajirobe ainda cortou o rabo do Vegeta quando ele virou um macaco gigante. Oh, e o Yajirobe sempre traz a semente dos deuses pra todo mundo. É, exato. Sim, exatamente. Tem essa vantagem. Outro Deus Ex Machina fudido, mas beleza. Aí a gente fala disso depois. Não, essa semente é sacanagem, porra. É sério. Isso é cheat. Isso é cheat pra caralho. Não, o legal é que essa semente, ela cura qualquer coisa, menos o problema no coração do Goku. Cadê os cardiologistas, cara? Canta que pariu. Mas beleza, vai. Que merda. Beleza. Ok, não vamos discutir a biologia do Saiyajin. A gente tava falando das técnicas ainda, né? Que todo mundo voa fácil. Sabe que poder que eu gostava? O poder do Kuririn, o Keizan. Keizan. Ah, sim, aquela serra. Keizan, né? É muito maneiro. Exato. Eu pegava várias bandejas redondas e jogava nas pessoas falando que era Keizan. O Kuririn, ele é um dos chars mais inúteis do Dragon Ball, só que ele tem o ataque mais legal de todos. Eu não acho ele inútil, ele serve pra muita coisa. Ele serve pra quando o cara estiver te perseguindo, você pega o Kuririn e joga na frente do cara. Exato. É, e ele não tem nariz também, pô. Ele não tem nariz, ele é o Voldemort, né? Vocês chegaram a ver aquela tirinha do... Ah, no Dragon Ball, pra você ser forte, você precisa criar um nariz. Porque as primeiras fases nunca tem nariz. E depois tipo, o Kuririn também. O Freeza não tem nariz, ganha nariz na última forma. O Majin Buu não tem nariz, ganha nariz. O Cell não tem nariz. E o Kuririn nunca teve nariz. Nunca teve nariz. Não, mas aí o Kuririn depois, ele ganha uma situação que, assim, você ganha respeito pelo Kuririn. Já sei. Ele fica com a Droid 18. É, ele fica com a mulher mais bonita do anime. Ó, mas antes ele pegou uma outra, hein, Omug? De filler, cara. É Maron. Kuririn é careca, não tem nariz, mas ele pega a mulher, viu? Pega a mulher. Pega a mulher. É, ele pode morrer. Ele pode morrer quantas vezes que for, mas ele pega a mulher. Ele causa pena nas mulheres. Elas ficam com... Será? Não, porque vamos combinar que o Kuririn ele deve ter o quê? Meio metro? Pô. Um metro e meio, né? É nada, vocês estão subestimando o Kuririn. Ele deve ter outros potenciais, cara. Oh, quem falou isso é o Panda, deve viu? Deve dar mais certo com as mulheres, cara. Vocês estão subestimando eles, daí... É o bastão mágico, né, Panda? É o bastão mágico. Ele tem o mesmo bastão mágico do Goku, mas em outro lugar, né? Se é que você me entende. E mais efetivo, por exemplo. O que é isso? A espada justiceira do Lion, porra? Thunder! Thundercats! Oh! Gente, vamos parar por aqui, porque senão vai ficar pra maior de 18 só. Nessa época a gente não pensava nessas coisas. Bom, mas o fato é que em toda a saga é o seguinte: aparece um inimigo poderoso, eles treinam pra cacete, ficam poderosos. Até a próxima saga que vai aparecer alguém mais poderoso ainda. Não tem limite isso, cara. E de todos eles, sabe quem é o mais foda? De todos os inimigos? O Vegeta, velho. Porque o Vegeta foi o único que não morreu. Contra o Goku, entendeu? Mas gente, ó, é o seguinte: uma coisa que eu acho engraçado é que, seguinte, sempre é o inimigo mais poderoso do universo. Aí quando o Goku morre, lá no final, você descobre que era o mais poderoso do universo da parte sul. Mas uma coisa que também, assim, eu acho muito legal que na saga dos Saiyajins, eles te mandam muita informação, cara. Eu acho que as demais sagas já são mais porrada, só porrada. A que tem mais informação pra você aprender de coisa, eu acho que é na saga do Saiyajin. É, porque mudou a fase, entendeu? Né? É, porque ele tem que te apresentar, exato, ele tem que te apresentar tudo de novo, né? Uhum. Todo o conceito de alienígena e de raça. Sim, Goku um Saiyajin, o nome dele é Kakaroto, o Piccolo é um alienígena também, aí vem Saiyajins querendo dominar a Terra, tem o irmão dele, do Goku, Raditz, tem o Vegeta, tem o Nappa depois também. Nappa! Eu gosto do Nappa, velho. Nappa é bizarro, ele fica pelado, velho. Por que o cara tem que ficar pelado pra lutar, velho? Ele não fica pelado. Nappa, não. Poderoso Nappa. O poderoso Nappa. O cara destrói uma cidade com dois dedos, porra. Dois dedos. Não, aí eu tava vendo aqui, eu peguei uma lista que ela é aproximada da... sobre os níveis de poder, the power level. No início, ó, vamos lá, vou pegar aqui o início da Saga Z. Cadê o início da Saga Z? Total. No início da Saga Z... você tem o Raditz, tem o poder de 1500 de power level. Caralho. Aí você vai indo. Aí você pensa, o Raditz tinha tudo isso, tão pouco. E precisou do Goku com o Piccolo juntos. Aí você vai indo, né? Ah, tá tudo nisso. Aí o Nappa é 4000 e depois 7000. Aí, beleza. Como assim, depois 7 mil? Não, porque ele grita e sobe o power level. É sempre assim, gente. Concentra o ki e sobe o power level. Oh, eu aumentei o meu ki há pouco tempo atrás. Aí. Então, o Mugi, não, você diminuiu, né? Porque saiu. Bom, aí você tem o Goku que chega acima de 8 mil. Aí o Vegeta tá em 18. Aí eu vou jogar lá pro fim da tabela rapidinho pra gente ter uma ideia. O Omega Sharon do GT, ele tem 1.9 bilhão de power level. Cresceu numa proporção absurda, cara. Imagina o Vegeta, tipo, enfrentando esse cara, tipo, no caso do Vegeta, quando acabou de aparecer ele, né? Nossa, velho, o contador explode junto com a cabeça do Vegeta. Vegeta olha assim... Mas o quê? Cara, vamos embora daqui, velho. Não quero mais brincar. Não é legal. Tava vendo aqui, ó. O Yantia tinha 1.400. Olha só. O Kuririn tinha 1.700. Eles não eram tão ruins assim. Assim. O problema é o resto, né? O problema... Não, o problema é que ele nunca saiu disso. Não, o grande problema disso tudo é que, por exemplo, você tem 1.700, certo? Aí tem o cara lá que tem 1800. Você chega pra dar porrada nele, o cara sofre zero de dano. Não, porque daí você pega, por exemplo, o Capitão Gnu, ele já tinha tipo 120 mil. Pô, o que, que o Kuririn vai fazer, velho, com 1700? Eu cheguei a falar, e aí, beleza? Morro quando? Opa, tudo bom? Só passando, hein? Só passando. Mas como o Mugi tinha falado, essa primeira saga, ela vai começar a explicar pra você o que são os Saiyajins, da onde veio o Goku ou o Kakaroto, por que que ele veio pra... Por que ele foi mandado pra Terra por início de conversa, né? E aí, tipo, você fala, cara, não tinha nada a ver com o que eu assistia antes. É outro anime. É outro anime. Uma coisa maneiríssima também nessa parte é quando o Raditz chega e fala assim, ah, você bateu a cabeça muito forte. Ele fala assim, ah, quando eu era criança, meu avô me deixou cair da montanha. É, pode... Então sim, eu bati a cabeça muito forte. Da montanha. Da montanha. Que absurdo. Absurdo mesmo, cara. É, e daí, tipo, tô bem. Só sou assim, meio estranho. Pô, eu não sei se eu contei isso já pra vocês. Mas você caiu de cabeça numa montanha. Não, mas quando eu era criança, bebê, tipo, não sei se vocês já viram aqui em casa, mas tem o estacionamento, né? E tem aquela escadinha ali em casa. E, tipo, minha mãe me deixa, tipo, ela caiu comigo no colo, tipo, quando eu era bem bebê, dali, da parte do estacionamento até a escada. Ah, então a gente sabe que você é assim hoje. Ah, isso explica tudo. Isso explica muita coisa, cara. Muito. Caraca. Mas o Vegeta, ele não veio pelo mesmo motivo do Raditz, ele veio por causa das esferas do dragão. Por causa das esferas do dragão, porque ele ouviu pelo rastreadorzinho daquele falando. Isso. Que fala assim, não, mas se o Goku morrer não tem problema, porque eu vou reviver ele. Nós temos as esferas do dragão. Exato. Vamos cara, lá, na real, por que você vai falar isso pra um cara que quer te matar, né? Ah, porque ele tava assim de nobre. Ah, ele morreu também. Não, ele não morreu. ele vai voltar à vida. Seu trouxa. Otário! Aliás, Esferas do Dragão também é outro cheat, porra. É outro cheat. Não, mas é um cheat que eu aceito, sabe? Porque você tem que ter assim, você tem que ter trabalho, um saco pra pegar elas. De reunir todas, beleza, passa. Tudo bem que, assim, no Dragon Ballzinho, era uma puta jornada pra fazer isso. Depois ficou, tipo, ridículo, tá ligado? Ah, vamos reunir, reuniu. Mas... é um cheat que eu chego a aceitar, porque você tem uma quest pra fazer ele. Agora, a semente dos deuses é só ir lá, pegar um pouquinho e acabou. O meu problema é quando você teve mais de um Shenlong. Aí minha cabeça já começou a dar um nó. Cara, o que tá acontecendo, velho? Cara, para com isso, velho. Não precisa complicar. Não, você tem um Shenlong chamado Puruga. Porra, que nome é esse, mano? Se ferrar, porra. Seus Namek. Seus malucos. E, mas assim, não, que até esse ponto e um pouquinho mais pra frente, as esferas do dragão ainda tem uma relevância pro plot central. Depois você esquece. Depois vai pro espaço, porque, cara, deixa pra lá. Esfera do dragão é secundário. Até aí, a história rolava ainda em cima das esferas do dragão, né? Era o motivo ainda. Até porque até na saga do Frieza, porque ele vai pra Namekusei por causa das esferas do dragão. Até aí, beleza, tranquilo. Agora que vocês estão falando de esferas do dragão, eu lembrei de uma coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu achei na internet um programa que servia pra pessoas fazerem jogos, disponibilizar online. Certo, prossiga, adiante. Era tipo coisa for fun mesmo, sabe? Eu sei que a minha cabeça explodiu. 15 anos, não sei o quê. E eu achei um que era de Dragon Ball. Um brasileiro. Jim, você tava jogando Beyond? Eu acho que era. Porra, velho, jogava muito Beyond. Aí eu sei que eu fiquei jogando. Eu jogava Dragon Ball, não sei o quê. E eu sei que era um inferno pra reunir as esferas do dragão. Era, aí quando era eu reunia as esferas do dragão, eu tinha 3 opções na minha vida. Ou eu ganhava mais Ki, ou eu ganhava mais XP, ou eu ganhava mais dinheiro. Eu fiquei meio decepcionado. Porque é aquilo que você pode desejar qualquer coisa. Poxa, cara. Tá, mas melhores momentos dessa saga pra vocês. O Gohan ficando pé da vida e dando pau em todo mundo. Não é bem assim. Nem mas todo ele ficou mundo. Putinho. Ficou. Oh, mas aí o pessoal ficava assim, que isso? É uma criança. A criança? O que ele tá fazendo? É uma criança. É uma criança. Não, mas a luta da primeiro do Raditz, né? Que é a, que o Piccolo fala, olha, eu vou me matar junto pra gente terminar com isso. Aí chega o Nappa e o Vegeta fala, porra, E como assim, velho? Que sacanagem, o cara acabou de ter um puta esforço pra matar o Semana 2. Que merda, cara. A gente tem o caos explodindo. De fazendo novo? Nada. E antes morrendo de forma ridícula. Até hoje essa imagem. Cara, essa imagem é muito usada de meme até hoje. Porra, Yantia. Porra, Yantia. Mas a morte do Tenshinhan foi. Eu senti, cara. Porra. Pô, o Tenshinhan é um cara que eu respeito ele, cara. Eu gosto dele, cara. Pô, até na saga do. Até na saga do céu, velho. Ele dá um trabalhinho, velho. Dá um trabalho. Ele usou aquela técnica dele, o Kiko rolar com potência máxima e né? Morreu. Pode crer, velho. Aquilo lá foi foda, cara. Mas, depois velho. No filler do GT, desmerece ele total. Porque ele vai usar aquele bagulho e fala assim, caralho, ele é tão forte, tão... Não, no Majin Buu. Ele é tão forte que o poder dele transcende dimensões, por isso eu não posso fazer porra nenhuma. Oh, mas contra o Cell, ele segurou o Cell por vários tempos, hein? Até o pessoal fugir. Sim. Com aquela técnica. Eu lembro até hoje uma coisa que também é legal de se ver, que tipo, o Tenshinhan, ele faz tipo um triângulo, né? Aí no chão fica um quadrado, velho! Isso não tem lógica. Que porra é essa? Isso não tem lógica. Você já viu Padrinhos Mágicos? Eu sou o Tarzan, o mestre das formas. Então, né? Vai perguntar pra ele, ele vai saber responder. Agora eu tava lembrando, o Yant, ele apanhou até pra aquele Cyberman, que é aquele bichinho verde. É, foi como ele morreu. Então, ele morreu assim, porra. É verdade, cara. Ele apanhou, segundo a imagem que eu mandei, ele apanhou pro Magikarp que usou Splash. Uma coisa que eu não entendo nessa saga dos Saiyajins é aquela porra de energia brutos. Que porra é essa, cara? Que cria uma lua artificial de energia. Tem uma parada só que falaram isso uma vez, depois nunca mais. É mesmo, não funcionou, eles não curtiram a ideia. Uma coisa maneira que eu nunca entendi também é que, olha só, seguindo a lógica. Tipo, vocês lembram, vocês viram o OVA que aparece o pai do Goku no planeta dele, né? Certo. Vocês repararam que as Saiyajins mulheres também tinham rabo. Sim. Macaco. Olha lá, Jin. Ó. Por que a Pan não tem? A Pan é 25%. O Gohan e o Goten são meio. Ela é 25%. Ela é 25%. Mas pera aí, o Gohan 25%. Tem rabo, o Goten não tem rabo. Não, já cortou quando era criança. E o Trunks também não tem rabo. Então por que só o Gohan tem rabo, porra? Não, às vezes eu acho, ou seja, deve ser um método já, depois que virou a quantidade de merda que deu, fala, já cara, corta, já corta quando nasce, chega, pelo amor de Deus. Para com essa história. E não tinha aquela história de que você tem que treinar pra caramba pra virar um Super Saiyajin? Porque o Goten e o Trunks já viram Super Saiyajin de criancinhas, pô, do nada. Porque eles são gênios. São gênios, eles né? São gênios. É porque, não, é que assim, ou seja, uma coisa que no Dragon Ball ele passa, isso se percebe ao longo da história, é que os filhos sempre são mais preparados que os pais. O só o Gohan que se Mas se ferra, sabe o que, que eu acho que não, deve não, ser? Não, não, até o Gohan, porque tipo, quando ele é. Quando, tipo, o Goku tá lá fraquinho e o Gohan é mais forte que ele. Mesmo só que ele não sabe acessar o poder, mas ele é mais forte. Ele tem que treinar pra cacete, cara. Na verdade, é tudo culpa da tecnologia. Na verdade, é tudo culpa do editor, né? Que, assim, vamos apressar esse negócio logo, pô. A culpa deve ser se já aprimorar a técnica, sabe? Ah, eles aprimoraram a técnica de elevar o seu ki, de blá blá blá. A Exato. Parada de. Só, a única parada do tal do coração puro lá que. Ok, Vegeta, pura tá maldade. Bom, né? É. pura maldade. Foi uma boa é jogada, puro. Mas ainda assim foi forçadinho, assim. Na época eu falei. Isso não pode estar acontecendo. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Bem, Saiyajins apresentados, né? Então, a gente acaba descobrindo que tem um ser que quer acabar com os Saiyajins. Que é bem mais forte que os Saiyajins. Que é branco, é albino. Né? Que é branco. É branco roxo. E que tem nome de Freezer, né? Tem nome de Freezer. Ele e o irmão dele, o Cooler, né? Olha só. Cooler, Freezer e Cooler, olha aí. Pode uma coisa dessa. Que porra. Ai, que trocadilho. Mas não é. Mas é. Mas é esse o nome. Sim. Depois mesmo. Vocês falam de mim e dos Kakarossos. Mas a culpa é do Toriyama. Não é do Toriyama. Aí não fui eu que coloquei. Toriyama, cara. Não foi eu que coloquei o nome de Cooler. Mas aí que tá, o Freeza, ele é o típico vilão chato e que. Foi uma das lutas mais demoradas de toda a minha vida de assistir anime, cara. Foi a mais demorada da minha Puta vida. Puta que eu pariu, nunca vi uma luta demorar tanto tempo, cara. Nossa. Não, mas o Frieza, acho que além de ser a luta mais demorada, assim, o Frieza, eu acho que de Dragon Ball foi o primeiro vilão que eu realmente tive medo, realmente, do que, sabe, ele realmente era intimidador do ponto de vista da história. Eu falava, cara, vai dar merda, velho, eles não vão conseguir, cara. Ele era muito forte, ele era muito absurdo, ainda mais quando ele começou a evoluir de forma, né? É, aí, na verdade, foi... Eu tava pensando, será que se você apertar B, ele não evoluía? B. É uma boa, mas depois ele evoluiu no próximo nível de novo. Mas o Freeze foi a primeira situação que eu vi, assim, quando ganhar poder, ela pode se transformar. Porque antes eu pensava assim, tipo, por exemplo, o Goku tinha o Kaioken, né? Uhum. Ele não se transformava, eu falava, puta... Ele mudava de cor. É. Ficava vermelho. Grande coisa. Não é uma transformação do Freeza, tá não, ligado? Não é. A transformação do Freeza é bem mais diferente, tá ligado? O irmão do Freeza é o Cooler, né? Sabe o nome do pai do Freeza? Hey Cold. Hey Cold. Cold. Hey Cold. Hey Cold. Cara, que imaginação, hein, Toriano? Puta que pariu. Tá, parabéns. Tá. Parabéns. Já viu da família da Bulma, então? A Bulma, o Trunks e a Bra. Pô, é, Bra. É verdade. Nome de roupas de baixo. Mas o legal do Freeza, pelo menos assim, eu tinha essa impressão, porque ele evoluía... Até a versão Alien, ele meio que cresce, digamos assim. Ele vai ficando mais intimidador. A última forma, aparentemente, é menos. Porque, tipo, é a forma que ele tá mais... Ele pegou tá de surpresa, não pegou? É, porque ele é menor de tamanho, ele tá sem armadura. E ele ainda consegue ser intimidador depois disso, cara. Você fala, caraca, velho. Ele diminuiu, ele ficou com a aparência mais frágil, mas ele tá muito mais poderoso, velho. Sim. Isso é muito legal, assim. Eu acho que foi muito bem pensado. Porque ele só ia crescendo, né? Os caras só iam crescendo e vira macaco foi gigante. Mas só comigo eu achei o seguinte, tipo, quando ele ficou na última forma, eu achei ele muito mais filha da puta no sentido, tipo, de se achar. Uhum, é, porque ele sabia da força dele, né? Uhum. Ele sabia que aquela forma, a forma definitiva dele, depois ele ainda fica aquela forma bombado, lembra? É, depois na luta. Porque, tipo, ele fica na mesma forma da última, só que, tipo, parece que ele tomou bomba, né? Ele fica musculoso. Igual o Trunks faz depois, mas... E, cara, ele sabe aquela coisa, ele é um vilão que ele sabe que ele é poderoso, ele é intimidador, ele é arrogante, assim, ele é um vilão bem legal, assim, perto dos outros, pelo menos, inicialmente, ele é um vilão muito legal. E ele mata, cara, eu fiquei triste quando ele matou o Kuririn. Juro, assim, eu fiquei bolado. Não, eu fiquei triste também com a morte do Kuririn. Pô, cara, é porque fica... até ali você acreditava que ele não poderia reviver de novo. É, então, exato. Que é falado. Esse... Esse ele, teoricamente, ele não poderia voltar, né? Pô, cara. Isso porque Deus. Antes ele matou o Vegeta, né? Pô. Exatamente. E ele quase mata o Gohan. Pô, mas a morte do Vegeta é muito legal também. Ele chega e fala: Goku, é contigo agora, velho. Você vê aquele cara que era o vilão. Você vê o laço se formando. É, isso que exatamente. Dizer. Você vê aquele cara passando assim: cara, é você que consegue, você é o único que vai conseguir matar porque você é um Saiyajin, tá ligado? Você é o último Saiyajin. Isso pra mim é morte de novela, cara. Você me vingue agora. Mate todos eles. Você é o único que pode, Goku. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! E aquela balela. Só, a cada 10 mil anos surge um grande herói Super Saiyajin, né? É, a cada 10 mil anos. Depois, tipo, a cada segundo, né? Depois todo mundo vira Super Saiyajin. Porra, que merda. Oi, e mesmo assim, quando ele fica Super Saiyajin, ainda é uma boa treta entre ele e o Frieza. Tá, o mundo tá acabando, mas é uma boa treta, velho. Vai explodir, vai explodir. Não, eu não tô falando treta. Que assim, o que eu quero falar de boa treta é o seguinte, porque não foi ele virar Super Saiyajin e acabar com o Frieza, entendeu? Não, aí eles ainda tiveram uma luta muito boa nesse ponto, tente disputada, tal, ele virou aquela versão pau. Power lá, gigante. Goku bonzinho querendo poupar ele, né? Então é... É, não, o Freeza é um filho da mãe, desgraçado. Pior que é, né, cara? Ele deixa. Não te perdoo, maldito Saiyajin, não te perdoo, vou te matar. Cara, agora eu vou puxar aí mais uma coisa de mais um jogo. Que tinha um jogo que eles pegaram a Engine do Counter-Strike e meu adaptaram Deus. Pra Dragon Ball. Que você apertava Z e que se transformava no Super Saiyajin quando você conseguia um certo Ki. Não faço ideia do que você tá falando. Não faço ideia também. Tô na mesma. Então eu vou explicar. Pegaram a engine do CS, certo? Uhum. Fizeram um jogo Dragon Ball de luta. Daí, em vez de você pegar armas e comprar armas, você usava suas técnicas do personagem. E eu lembro que do Goku, uma delas era a Jinktama. Então, tipo, você tava tretando com os outros players, aí do nada você via aquela bola gigante surgindo no fundo. Aí você fala, pô, morrer. Aí todo mundo saía no desespero pra acertar o cara. Pra matar o cara que tava fazendo a bola antes dele soltar. O que é legal de lembrar da saga do Freeza eram os dois guerreiros do Freeza, né? O Dodori e o Zabon. Um era gordo, rosa, é cheio Zabon, de espinho na cabeça. Não, esse era o Dodori. Não, Dodori. Dodori é o bichinho rosa. E o outro era o cara todo bonitão, um tapa, e que... Gay. Quando se transforma... Gay, e quando se transformava, virava um cara... Virava tipo, parece um sapo, né? É, exato. Caraca. Parece um sapo, cara. Cara, oh, mas o melhor de todos é o Esquadrão Gnil, cara. Esquadrão Gnil, com certeza. Era a dança deles. Engraçado, Esquadrão Gnil! A pose que eles param. Uma das coisas que eu ri muito foi quando um deles morreu e falou, caramba, não é a mesma coisa sem ele. Estamos em quatro pessoas agora. Não, isso me lembra o Super Saiyaman, cara. Pra mim, ele pegou a pose do Esquadrão Gnil. Do Esquadrão, com certeza. É. Gnil! Stop! Oh, stop! A força especial é Gnil! Gnil! Depois do grande inimigo que foi o Freeza, a gente teve mais um inimigo que também foi cheio de querer ter evoluções. Só que dessa vez ele não era branco roxo, ele era verde. Era o céu. O céu ele já traz outra proposta. É o melhor plot. Pelo menos é aquele que me deixa mais tenso. Olha, o que eu gostei muito, sabe o que foi? Que, assim, ele soube aproveitar um negócio que tava totalmente esquecido depois do Saiyajin e do Freeza. Que foi o pessoal da Red Ribbon. Tipo, tava totalmente esquecido isso daí. Exato. E teoricamente tinha acabado. É. Aí beleza, acabou. Android, nunca mais. Whatever, que é isso? Isso daí não existe mais. Acabou, a gente detonou os caras e ponto. E o conceito do céu também, que é uma mescla dos poderes de todo mundo, né? Sim. Exato, isso é... Cara, o quanto ele abusa dos poderes do Piccolo é absurdo de regeneração. É. Aí a gente também tem que lembrar que no começo da Saga do Céu a gente tem o Mecha Freeza. É, o Mecha Freeza que é derrotado pelo Trunks do futuro. O Mecha Freeza que apareceu por, tipo, um minuto e meio. Esse... Não, porque se eu tirar essa espada de você, você não é nada. Não, eu quando vi o episódio, apareceu o Freeza e o pai dele, fudeu. Já era, né, velho? Ah, uma coisa também, eu não sei se isso foi certo, cara, mas enfim, isso me enrolava um pouco na época, porque eu não tinha essa mentalidade de hoje. Aí quando eles começaram a falar de coisas tipo de Trunks do futuro, linha do tempo, tipo, isso daí não caiu bem pra mim, tá ligado? Ah, pra mim eu aceitei. Eu também aceitei. É, porque o Mugi não entendeu. Lembra aquele lance dele ter caído... Da escada. De cabeça. Então. entendi, verdade. Quando apresenta pra você o Trunks, eu, pra mim, ali, ele falou, ele era o mais foda, pra sempre. Cara, ele tinha uma espada, ele usava jaqueta, ele era muito maneiro, velho. Ele era muito maneiro. Mas o cabelo branco. O Trunks do futuro era outro que eu também fiquei bolado, porque eu já sabia quem era por causa do filme de Janimba, velho. Cara, esse filme me deu muito spoiler, cara. O Trunks do futuro, ele foi um negócio que, assim, foi muito bizarro pra mim. Porque, tipo, quando ele chegou e falou, oi, eu sou filho do Vegeta. Com a Bumba! Eu, o quê? É, minha cabeça explodiu. Porra, como assim Vegeta com a Bumba? Isso não faz sentido. E eu fiquei triste depois de descobrir que o Trunks da linha original nunca vai ser aquele Trunks. Porque aquele nunca. Trunks foi moldado pela desgraça, dor e sofrimento. E é, exatamente. Exato. E ele era treinado pelo Gohan. O Gohan que parecia o Yantio, que é o Gohan do futuro. Não, o Gohan, pô... Sério, o mundo que ele cresceu era muito assim, cara, isso e a história que conta, que é do daquela linha de tempo paralela, aquilo é muito foda, velho. Eu lembro até o desenho mais foda que eu fiz foi o daquele Gohan uma vez, que eu consegui desenhar. Tinha que ter um OVA só daquela linha do tempo. Tinha, aí, olha, agora vou puxar jogo de novo, porque eu sou muito jogateiro. No Dragon Ball Online... Você pode viajar no tempo, certo? Inclusive, você consegue passar por momentos importantes, como a luta do Freeza e tudo mais, ajudar o Goku, etc. E se eu não me engano, você pode ir pra linha paralela... Daquele futuro? Aham. Uhum. Que só sobrou o Trunks. É, se eu não me engano, posso estar falando besteira, não tenho certeza, mas... Deve ser muito... Quer dizer, é um futuro meio fodido, porque não tem ninguém, né? Exato. Todo mundo foi pro saco. Mas eu lembro que essa, quando ele conta essa história, cara, dá um aperto no peito, velho. Porque não sobrou ninguém, velho. Ninguém. E ele não tinha chance. O Trunks sozinho não tinha chance, velho. Era muito foda. O Gohan só tava com um braço pra lutar os androides. Cara, era muito absurdo. E é maneiro que a ideia original dele é o quê? É salvar o Goku, ajudar ele a matar os androides e levar ele pro futuro dele. Pra ele matar os androides. Mas ele sai de lá tão fodão. Ele tá tão forte quando ele sai dele que ele nem precisa mais. Tipo, ele vence os dois androides com uma mão só, velho. É escroto. Não, e o mais legal, depois você descobre, é que aquela linha do tempo, ela nunca vai se consertar. É uma linha paralela. É. Ele vem consertar a nossa, tipo, ele quer ajudar a nossa, porque a dele vai estar fodida pra sempre. Exato, exatamente. Exato. Mesmo sendo pra criança, é um conceito pesado, velho. Ele foi totalmente altruísta. Não foi altruísta não, cara, porque ele queria levar o Goku pra linha do tempo dele, salvar a linha do tempo dele e depois devolver ele pra linha dele. Mas ainda assim ele podia pegar o Goku dele, podia desmaiar o Goku, botar na nave do tempo e o resto que se foda. Eu fico imaginando o que aconteceu, porque se o Majin Buu apareceu naquela linha do tempo. Porque tipo, ele já não tava dando conta dos androides. Mas sabe por que não? Porque o Babidi não ia conseguir juntar energia. Não tem lutador suficiente. Exato. Tem o Trunks. Isso é verdade. Tem o Trunks. Só o Trunks. Só o Trunks. E a Bulma. O Cell também tem, ele viaja no tempo, né? Tem toda essa treta. Sim. De o Cell viajar no tempo. É complicado. É que você para pra pensar, o Cell ele não existe na linha do tempo que a gente conhece, né? Ele existe na linha do tempo do Trunks. Uhum. Exato. Porque ele não acordou aqui ainda, teoricamente. Então, o que o Cell fez? Ele pegou a máquina do tempo do Trunks e viajou pro passado. Só que ele não podia entrar porque ele era grande demais na máquina, então ele virou uma forma de larva. Uhum. E aí, tempos depois, ele cresceu a larva e formou o Cell. Aliás, ele não conseguia encontrar o Android 17 ou 18, por isso é que ele voltou pro passado. Uma coisa maneira dos androides é que o Goku e o pessoal tem uma certa dificuldade de início de enfrentar eles, porque eles não têm poder de luta. É. Eles são baseados em tecnologia. Tipo, toda a força dele é tecnologia. Uhum. E, tipo, eles não têm poder de luta. E isso é problemático, porque... Eu não sei se você se lembra, na saga do... Na primeira saga do Saiyajins... O Kurin fez assim, não, você não vai ver só com os olhos, você tem que sentir pra ver como eles estão se movendo rápido. É, ele fez isso com a 18. Vixe, desnecessário, hein? Desnecessário. Lembra aquele lance do cast de 18 anos? Então, tá. Vamos tentar então, manter, né? Vamos tentar manter a limitidade bar. É. O fato é que quando começou a saga, apareceram androides que não eram o que o Trunks esperava, o 19 e o 20. Exato. É. Que eram androides que sugavam energia, sugavam ki. Que um era o gordinho. E outro é o Dr. Makigero. Que ele tinha Dragon Ball, não tinha, normal? Não, ele nunca apareceu. Não. Nunca apareceu. Só no Dragon Ball Z que falou que ele era da Red Ribbon. Isso, ele até... E o Vegeta, o 19, ele matou. Aí o 20 foi lá, ativou o 17 e o 18. E o 17 mata o doutor. Exatamente. E eles ligaram o 16, né? Só que isso. O 16 era aquele lá. Era vibe de... Sou da paz. Eu gostava do 16. Não, mas ele era bolado. Aquele golpe que ele tira a mão e transforma em metralhadora, aquilo é muito legal. Não, e o desespero do Trunks? Tinha o 17, tinha o 18. Meu Deus, agora tem o 16. Puta que pariu. Vou voltar pra casa. Pô, não eram não dois? Quero. Agora eu tem três. Quero mais. Pô, assim? Eu não quero mais que merda brincar, é essa? Né? E mais à frente eles descobrem que ainda tem mais um Cell, cara. Porra. É, aí exatamente. O Cell absorve os dois androides. Não. E a porra tá feita. Não. O pior não é isso. O pior é ele não absorve porque ele é bom. Ele absorve porque o Vegeta é babaca e quis deixar ele mais forte. Porque ele vira com o papinho pro Vegeta e fala, olha, você tá ganhando de mim agora, mas ó, se você deixar eu sugar a energia deles, eu vou ser o inimigo mais legal pra você brigar. E o babaca aceita, velho. E o babaca aceita. Uma coisa que eu falo do céu, ele é inteligente pra cacete e é bom de lábia. Putz. Caraca. Exato. Velho do céu. E aí ele fala, aí imagina, você imagina uma criatura mega poderosa e inteligente que conseguiu sobrepujar todas as forças de defesa da Terra. O que é a primeira coisa que ele faz? Vamos fazer um campeonato. Vamos fazer um torneio. Vamos fazer um torneio, porque o que vale é a taça. Nossa, muito, muito ridículo mesmo isso. Não, e aí entra a coisa que eu considero o maior Deus Ex Machina da história do Dragon Ball, que é a sala do tempo. Cara, aquilo... E agora você vai treinar um ano e um dia. Aquilo é um cheat muito absurdo, velho. É muito absurdo, velho. Isso nunca foi mencionado antes. Porra. Não, é mesmo. Porque, tipo, eles nunca usaram isso, tipo, com Saiyajins, com Freeza. Por quê? Caralho. Melhores momentos dessa saga é o... Mr. Satan tomando a porrada. Mr. Satan. Cara, eu adoro o Mr. Satan. Porra. Não, meu... E ele jogando a cabeça do 16 na frente do Gohan e do céu. O Mr. Satan é o cara mais arrogante do universo depois do Freeza. E mesmo assim, ele é o cara mais cuzão. E ele é o mais fraco. Pô, mas ele é legal, cara. Eu adoro o Mr. Satan. Ele é engraçado. Ele é muito... Ele quebrando as telhas. Ele fala, não, porque eu vou vencer o monstro do céu, não sei o que. O cara consegue quebrar as telhas, né? Não, o legal é que, tipo, ele fica falando... Esses efeitos especiais que eles usam... E aí você tem eles fazendo, tipo, revezando pra quem luta com o Cell, né? Goku foi o primeiro. E ele equilibrou a batalha, mas assim, não vai dar, chega, parou. Opa, já deu. Ou seja, equilibrou vírgula, porque no começo assim, o que você acha da gente se aquecer um pouquinho? Depois a gente vai pra valer. aí o Goku parou. Não, chega, tá bom. Tá bom, foi tipo isso. Assim, ó, eu sou foda, mas tem alguém mais foda aí que vai te matar, ô Cell. Ah, é? Quem é? Porra, meu filho. Meu filho, vem cá, meu filho. Mata esse monstro. Vem cá, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Mas é uma criança. Ele é a criança. Você vai salvar a Terra, filhão. E aí ele fala, mas papai, eu não quero ir, papai. Eu não quero. Aí você tem 68 episódios de nada, aproximadamente, até o Cell destruir a cabeça, que é o que sobrou no Android 16. Que aí o Gohan fica puto. Gohan? Vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Finalmente, a fúria de Gohan rompeu a barreira. O o Gohan fica poderoso, nível 2, dá um soco poderoso no Cell. O Cell vomita 18, isso. E aí ele vai querer se explodir. Só que aí o Goku teleporta o Cell junto pro planetinha do Sr. Kaiô. Planeta do Sr. Kaiô. Que mancada, velho. O Sr. Kaiô, ele deve ter ficado assim... Mas o quê? O que você mandou ele pra cá, pô? Eu não tenho nada a ver com isso, pô. Que tá fusão, né, velho? Que mancada. Aí o Cell, ele regenera e ele volta na forma de perfeita já, sem a 18 mesmo. E ele isso. Aprendeu teletransporte. Ele já volta direto pro terreno lá e mata o Trunks. O Vegeta fica puto. O Gohan quebra o braço, tentando salvar o Vegeta. Isso, ele fica com o braço, daí ele dá o Kamehameha com uma mão. E aí fica a disputa de Kamehameha. O Cell com o Kamehameha e o Gohan com o Kamehameha com um braço só. E aí fica aquela disputa. Aí vem o espírito do Goku e fala de novo, aí, vai filhão! É, e todo mundo tá atirando contra o Cell. Aí você fica pensando, caraca, por que ele tá usando um braço só pra fazer o Kamehameha? Por que ele não faz que nem o Goku e não solta pelo pé? Nossa, é verdade. Ele fez isso uma vez, cara. É, porque não, o Goku pra brigar com o Piccolo, porque o Piccolo já voava. Ele solta a Kamehameha pelo pé. Pelo pé. E pra ficar no alto voando. Cara, é bizarro aquilo, velho. Não, daí eles ressuscitam o Trunks. O Goku fala: não, não vou voltar não. Tô bem aqui. Tá ótimo. Tá legal. Tá ótimo esse lugar aqui, pô. Eu vou ficar aqui. Vocês continuam aí com a vida de vocês. E o Trunks é forte o suficiente pra matar o 17, a 18, o Cell. Isso, a gente fica louca da vida, né? Como assim? Ele não quer voltar? Você lutou muito bem, Gohan. Parabéns. Mas... papai... Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. Não! Papai! Goku! Posso pressentir o perigo e o caos. E por fim a gente tem a última saga, que é a saga do Majin Buu. O Kirby gigante. O bicho que adora chocolate. Vou te comer. Começa de novo com o campeonato, porque Dragon Ball sempre tem que ter campeonato. Sim. A Dragon Ball se baseia em campeonato. Dragon Ball criou na verdade, começa mostrando assim que teve um time skip, né? De novo. De novo, isso, né? Ô, oh, nós temos o Super Saiyaman, cara. Pô. E a gente tem o Super Saiyaman, que é o Gohan. Gohan é um herói. É um herói. O Gohan, ele cara, tava que querendo bizarro. Levar uma vida pacata, tava querendo ser uma estudante, pessoa normal. Né? Já acabamos com o cara mais forte do universo 3 vezes. Agora é hora de me aposentar. Não é agora eu vou estudar, vou fazer minha facu. Vai ficar tudo bem. Quem sabe eu não me caso. Então, é. E no o torneio, quando começa o torneio, né? É legal que o Vegeta, como sempre, mostra o babaca que ele é. É. No teste de soco lá, pra ver o peso do porra, velho. Destrói a parada, né, velho? Que escrotidão, mano. Qual a necessidade? Todo mundo, né? Vamos bater fraquinho. Aí todo mundo dando aquele toquinho e dando, tipo, 900 quilos. Aí o Vegeta vai lá e só estica o braço. Sabe o que é isso? Show off. Show off. Exato. Show off, velho. E aí, não, e aí a gente já tem o Trunks criança. Uhum. E o Goten. Que é o Goten. Aí, isso daí é uma coisa bem interessante de falar. Porque, mano, imagina como seria na vida real. Porque se eles dão um toquinho e já é 900 quilos e a 18 fala assim, não, eu me esforcei pra não bater forte, foi até difícil. Imagina como é a vida pessoal deles. É igual aquele vídeo do Superman. Caraca, exato. Imagina como o Trunks nasceu, velho. Puta que pariu. Imagina como o Trunks foi concebido. Voltamos ao problema. A gente tá vendo bem. Eu não sei, mas Android 18 aguenta o Kuririn. Porra. Mas isso aí. Porra, a Android 18 aguenta o Kuririn. O Kuririn que não aguenta ela. Exatamente. Isso é verdade. E agora ele tem cabelo, né? Porque agora ele é um senhor respeitável, sei lá. E depois ele... Você vai ver que no futuro ele fica com cabelo e bigode. Ele fica muito estranho com cabelo e sem nariz, velho. Ainda mais com cabelo, nariz e bigode. Quer dizer, sem nariz e bigode. Eu vou ser sincero que eu tinha uma pequena esperança de quando ele ganhou o cabelo que ele fosse virar Super Saiyajin também. Mas o Toriyama não me deu essa... Não me deu esse gosto. Eu queria muito, velho, muito. Ia ser muito legal, mas ele não... Ah, ele podia virar um super-humano, já pensou? Ué, cara, qualquer coisa, eu só queria ver, sei lá, ele com... Imagina o Kuririn dando porrada em todo mundo. Não, eu não consigo imaginar isso. Mas, enfim. É, nesse torneio, foi, tipo, uma coisa bem legal, que, assim, foi um torneio que eles colocaram, assim, tava bem focado. E você via que tava acontecendo alguma coisa a mais pelos bastidores, né? Sinto uma treta. É, eu sinto uma treta. Uma coisa que eu queria falar é que o Majin Buu, pra mim, eu não vejo ele como um vilão assim mega poderoso. Aquele forma gordinho dele. A forma não. Gorda? Eu não conseguia ver ele como uma ameaça. É sério. Eu também não. Ele é mais poderoso que o Cell? Sério, não parece. Não. É, mas tanto que ele meio que desiste, né? O de fazer maldades e tal. É, porque o Mr. Satan convenceu. Exato, ele vira amigo do Mr. Satan. Isso que eu gosto do Mr. Satan, cara. Pô, ele é mó gente fina. Nossa, ele tem uma coisa assim que, tipo, ele pode ser, tipo, o mais zoado de todos, mas você sente uma coisa assim, tipo, puta, esse cara é legal. Entendeu? Não, e aquela cena da Genkidama, que ele convence a todo mundo, vocês vão ficar aí parados, terráqueos. Não vão me ouvir, não? Eu, Mr. Satan, um herói da Terra? Ouçam esse meu pedido. Porra. É, na verdade, todo mundo levanta o braço. Foi o Mr. Satan, né? Então, foi ele que salvou, cara. Eu, por mim, eu acho que foi ele que salvou. É uma virada muito maneira, eu acho, cara. Eu acho... É muito legal, porque é eu, ué. O Goku não ia conseguir sozinho. Vegeta, com certeza, não, cara. Não, o Vegeta não ia fazer Vegeta. Nada. Né? Levante a mão, seus terracos malditos. Filhos da mãe. Seus vermes. Como é que é? Seus vermes malditos. Vermes. Eu tô mandando, porra. Me obedeçam. Vermes malditos. Ah, na verdade, eles não conseguem parar o Majin Buu, por mais estranho ainda, exato, relutante que ele esteja em ser mal, e eu obrigo o Goku a voltar. Seja lá com... mais um, velho. Ele volta, você só precisa saber disso. Enfim, o problema do Majin Buu é que não era derrotar ele, era derrotar ele e ele não voltar. É, então, é porque ele... Ele tinha uma regeneração muito filho da puta, velho. Primeiro, pedacinhos, beleza, só derrotar os pedacinhos. Depois, o vapor dos pedacinhos, vai tomando no cu, velho. Não, você tem que pulverizar ele. Porra, o Vegeta até se sacrifica. Você é um fracote! Eu vou te transformar em chocolate, ou melhor, no biscoito de queijo pra poder te comer! O jeito de acabar com você é fazer você virar pó pra não se reconstituir nunca mais! Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. E aquelas formas dele depois, o gordinho, o magrelo, o baixinho? ele se separa, né? ele tipo, separa a parte boa dele da parte ruim e fica, tipo, pura maldade, como o... Não, aí ele vai absorvendo todo mundo, vai absorvendo o Piccolo, o Gohan, o do Gotenks. É, isso que é legal, isso eu acho muito legal dele, que ele realmente absorve, ele come as pessoas e, tipo, ele fica com a roupa. Não. É, ele absorveu o Piccolo, aí ficou com a inteligência do Piccolo. Aí depois absorveu o Gotenks, o Super Saiyajin. Aí ele ficou com aquela os ataques deles, maluca. Não, e ele podia fazer os fantasminhas. É, isso. É o ataque kamikaze do Super Fantasma. Ataque kamikaze do Super Fantasma. Cara, é muito golpe de criança, né, velho? E depois ele absorve o Gohan naquela forma forte dele. Com a espada, né, que ele treina... Não, sem espada. Que ele fica forte sem precisar se transformar num Super Saiyajin. É, qual que é a explicação pra isso? Alguém lembra? Ele tem todo um poder interno dele que tava preso. E aí tem um grande senhor Kaioshin que liberou todo o poder dele. É verdade, é verdade. A espada foi só o pretexto, cara. Ah, tá. A espada onde tava preso o grande ser. Ah, mas vamos combinar que aquela espada era pesada. Também. Eu não arranquei a espada lá no joguinho online que eu falei, eu não consegui. Você não conseguiu. Você não foi forte o suficiente, Jin. Eu só aprendi a Genkidama. Cara, mas o legal foi quando apareceu o Vegito, a fusão do Goku e Vegito. Antes você tem o Goku Super Saiyajin 3, né? Também. Que eu nunca entendi porque ele não tem sobrancelha. Qual é a relação? Vai pro cabelo? O que que é, tipo... Vai pro cabelo, cabeça. É que, tipo, ele pega o cabelo da sobrancelha e joga pra crescer no cabelo, entende? É que é assim, é que quando vai virar Super Saiyajin 3 é o seguinte, você é forte? Vamos tirar a sobrancelha pra cair sujeira nos seus olhos. Vamos ver se você é forte mesmo. A hora que voa a sujeirinha, quero ver, né? Mas, quero ver se você aguenta. Que merda. Mas é uma boa explicação. É, o Super Saiyajin 3, ele é mega mal explorado, né? Porque, tipo, ele não faz nada. Exato. Mas, ele foi surgido do nada, na verdade. Foi jogado. Ele na verdade, ele só fez aquilo, acho que realmente... Show-off. Pra... Não. Foi um show-off. É, por show-off, mas... Porque ele precisava fazer um show-off. Naquele momento, o que ele precisava fazer era o quê? Ganhar um tempo. É, entreter ele. Tipo, ganhar dinheiro com propaganda de shampoo. Seda, porque na verdade, ganhar dinheiro com, tipo, novas figuras. Seda, ceramias. Pelo seu Saiyajin mais fofo. Nossa, seu Super Saiyajin 3 mais esbelto. Por um Saiyajin mais sedoso. É, beleza, bora aí. Eu nunca entendi porque o Gotenks foi direto pro nível 3. É, por que ele pula o 2, né? É, ele pula o 2. Porque ele já tinha os Saiyajins lá, cara, talvez um deles já fosse 2. Não, um é porque, dois, é porque tem três, o Goten, o Goten Super Saiyajin 1, mas o Trunks Super Saiyajin 1 dá Super Saiyajin 2. Então ele automaticamente é 2 quando ele funde, aí ele vira 3. Mas a fusão do Goku e do Vegeta realmente é muito poderosa, cara. Eu adorei aquela fusão. É. Com os brincos de Potara? Os brincos. Não, mas o Gotenks é mais legal. Porque, mano, os ataques dele é tão alto, que você quer que você abra um portal dimensional. É. Não, é mais ou menos muito maneiro, porque ele tá jaquetinha. Por que ele tá uma jaquetinha, cara? É muito estranho. Ele tem uma jaquetinha que, tipo, brota do nada, né, quando ele funde. As crianças queriam que ele ficasse pelado. Não, mas ele podia, mas qual é o lance da jaqueta? Por que ele não ficou com uma roupa ou com outra, sabe? Não, sério, você realmente vai apertar da jaqueta. O cara acabou de se fundir. Mas funde roupa? O Gogeta também tem uma jaquetinha. Também, é a mesma jaquetinha. Sim, é a fusão. É a mesma jaquetinha. É a dança da fusão. E o Gogeta SS4 também tem a jaquetinha mesmo. Também. É mais ou menos assim, ó, se fundiu, beleza, tô aqui, ó, do fã-clube. Tô a roupa, né? A roupa. É o brinde. Mas eu lembro que, assim, pra mim, o Vegito, ele foi mais impactante do que o Gogeta. O Gogeta só apareceu num filme, né? Então, mas mesmo Eu não gostei do nome do Vegito. Por quê? Porque Gogeta é mais maneiro. Tem que ele fosse concordo. O quê? Tudo bem. Gogeta realmente é a fusão de dois nomes. Vegito, você só trocou a última letra. Você queria que fosse Vegiku? Que não tem a ver com Goku. É Kakaroto. Kakaroto. Vegeta com Kakaroto. Ah, mesmo assim, dá pra fazer uma coisa mais maneira. Por exemplo... Cara, mas... Vegiroto. Cara, mas ele até com um bombom de chocolate, ele é mais forte que o monte de gente, porra. Formou bombom. Pode crer. Não, e depois, quando ele é absorvido, tipo, eles tretam, porque eles não entram eles no acordo, velho. Eles quebram o brinco. Porra! Olha o item que você tá na mão, filha da puta! Guarda pra depois, não precisa quebrar! Você só não precisa usar! Né? qual a necessidade de quebrar? É véio? Legal o episódio que eles estão explorando, né? O intestino do Majin Buu e ele fica com dor de barriga, velho. É o filler, né? Esse é o clássico do Toriyama, ele voltando às suas origens, né? De cocô pipi. Ele encontrou o verme. Pai, encontrei um bicho estranho. O verme falando, chamando o pai. Porra, que merda. Muito engraçado. Aí você vê que depois acontece que o Majin Buu, ele não é só aquilo. Ele vira criança. No fim ele era criança. Ele era criança. Mas é uma criança filho da mãe, cara. Porra. Mas era criança. Primeiro ataque ele já quer destruir o planeta. A criança não sabe o que ela faz. Você tem que cuidar da criança. Não dá nem chance de lutar, já quer destruir o planeta, porra. É, na verdade sai toda a parte bondosa do Majin Buu, né? E só fica. É porque ele absorveu um dos caras, um dos deuses pica grossa, que era bonzinho demais. É. E era gordo. Porque todo gordo é bonzinho, é estereótipo. Esse era o gordo bonzinho, na verdade, não tem gordo. Esse pequenininho fica mais incontrolável ainda. É, né? Também. Não, ele é bem mais forte, né? Também. Do que a versão mais alta. Que não faz sentido nenhum, porque tipo, se ele juntou pra absorver poder e ficar mais forte, ele soltou todo mundo, ele devia ficar mais fraco. É, pode ser. Pode ser que ele ficou mais irracional, então mais fora de controle, né? Tipo o Hulk. Tipo o Coreia Zumbi desse cara. Ah, agora que eu não penso direito, meus breaks do cérebro de força pararam. É, realmente. Pois é. É, você libera todas as barreiras de poder que você tinha. Mas, pra tudo dar certo, uma Genkidama resolve. Exatamente. De novo, né? Ele podia ter feito isso desde o começo. Por que ele esperou até agora? Ah, porque ele não tinha o Mr. Satan do lado, pô. É, bizarro do Mr. Satan, né? Exato. Pra resolver a parada. Não, imagina, todo mundo falando, Satan. Vamos chamar o demônio, vamos lá, vamos salvar, gente. Não, mas é muito legal essa coisa dele sendo, no final, responsável pelo, tipo, a ação final que vai salvar a Terra. Ele que era o cara até agora inútil, que todo mundo falava, o cara não faz nada, o cara não quebra nem a telha. E aí eu falei, o cara... por isso que eu gosto do Mr. Satan. Cara, Cara, na hora da necessidade ele é útil. Melhor não prestar atenção. E se Majin Buu nunca existiu? E se tudo isso não passa de uma invenção, hã? É verdade, é provável que tenha um novo hipnotizado para depois nos convencer. É um cúmulo. É, eu também acho. Olhem, escutem aqui vocês todos. É melhor reagirem de uma vez! Cooperem logo! Não pretendem atender esse favor que estou pedindo a vocês! É Satan! É Mr. Satan! Sim, é ele! O guerreiro que está lutando com o Majin Buu é Mr. Satan? Eu não posso acreditar! Sim, deve ser ele! É o único que pode nos salvar! É o nosso herói! É o grande Mr. Satan! Sim, é isso aí! Eu não queria dizer, mas vejam só, já me descobriram aqui! E o motivo de estarmos falando a vocês é porque eu preciso de sua força para poder derrotar o Majin Buu de uma vez por todas! Bom, eu tinha que falar isso, eu não tive escolha. Os outros não cooperariam e a energia não aumentaria de tamanho. E depois é essencial eliminar o Buu para que o universo seja salvo. Eu sabia, ele está chamando a gente! Esse é o vosso grande campeão, Mr. Satan! Perfeito. O senhor nos venceu, Mr. Satan. Bem, pessoal, a gente falou bastante de Dragon Ball e aqui a gente vai agora finalizar esse podcast assim falando as considerações finais nossas. Pra mim, o Dragon Ball Z, ele é muito mais forte, mais presente na minha memória do que o Dragon Ballzinho, pela minha idade. Várias coisas, entre elas, por eu ter pego a época onde eu era o público-alvo, tava passando o Dragon Ball Z e não o Dragon Ballzinho. De longe ele é o meu, eu vou botar entre aspas, desenho, porque na época eu não fazia essa distinção, né? Pra mim era desenho. Sim, sim. Não, sim, é que a gente a gente tenta às vezes fazer a distinção pelo lugar onde ele foi feito, sim, público destinado, mas dos desenhos ele é sem dúvida o meu favorito, aquele que eu revi mais vezes e que nunca me cansou, assim. E nunca, eu via 10 vezes o mesmo episódio e eu gostava, sabe? Ele funcionava pra mim. Eu gosto muito, cara. Eu tenho uma memória afetiva absurda de Dragon Ball ao ponto de eu não conseguir ver em japonês. Eu não consigo assistir Dragon Ball Z em japonês. Oi, eu acho muito estranho. Exato, eu não consigo. Eu consigo fazer isso com a maioria dos outros. Eu consigo fazer com Pokémon, eu consigo fazer com Digimon. Eu consigo assistir Yu Hakusho, eu consigo assistir em japonês. Dragon Ball, eu não consigo assistir em outra língua. Seja em inglês, seja em japonês. Pra mim, o Dragon Ball sempre vai ser a versão em português. Vegeta! Olha bem! Vegeta! Olha bem! Olha bem! Eu passei o vídeo aí. O vídeo que eu passei é esse. Em português de Portugal deve ser engraçado. Porque tudo em português de Portugal é engraçado. Mas assim, eu acho que... Cara, Dragon Ball Z realmente, pelo menos pra mim, eu acredito que pra todo mundo aqui, é uma obra única, não tem nada igual, nem Cavaleiros, nada igual. Me pegou de uma forma absurda, era mega divertido as lutas, a gente brinca hoje, mas por que ele não fez isso antes? Mas isso não funciona, não faz sentido, ele perde poder, ele ganha poder, mas cara, na época tava tudo ótimo. Era tudo fantástico, funcionava. Na época, você assistia e você ficava feliz. Com certeza. E você queria brincar na rua, ir no videogame, na casa do amigo, com a sua mãe, sabe? Tudo. Sabe, tudo. Eu queria... Eu ficava batendo na minha mãe falando que ela era o céu. Pera, mas ela calma. Não gostava. E eu acredito que Dragon Ball, ele chega a ser atemporal. Lógico, ele tá envelhecido, mas ele funciona. Porque o meu irmão, ele assiste e ele gosta. Ele assistiu quando criança, Dragon Ball... O que eu mostrei. E ele gostou. E ele tem essa memória afetiva. Eu acho que Dragon Ball é um daqueles que vai ficar pra sempre marcado. Eu provavelmente vou tentar passar isso pros meus filhos. Quando eu tiver, eu acredito que eu tenho. Eu quero junto ter com filhos. A Terra Verde, né? Ah, não. Aí é mais pra frente, né? Quando ele aprender a ler. Ele não precisa ler pra ver Dragon Ball. Mas, pra mim, é único. E eu posso dizer que ele foi o meu desenho de infância. Fácil, fácil. Bem, eu falando aqui, cara. Dragon Ball também foi, eu acho que, a melhor parte de desenho pra mim na minha infância. Porque não tinha coisa melhor. Você pode pegar qualquer coisa de desenho que passava na televisão pra mim antigamente. E Dragon Ball Z, sem dúvida, foi o que mais me prendeu. E, assim, o que mais me rendeu sensação de falar, nossa, isso daqui eu preciso ver todo dia, que senão eu não vou saber o que fazer. Eu preciso saber. Né, cara? Eu preciso saber. Se eu perder um dia, eu vou chegar no outro dia. Meu Deus! Por mais que sejam 768 episódios iguais, da mesma coisa, até vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E eu só tenho uma coisa a falar, que assim, embora ele seja tudo isso, ao mesmo tempo ele é tudo o inverso. Porque ele me deu grandes decepções. Você quer falar sobre isso? Não, tipo... as minhas decepções com Dragon Ball eram as seguintes. O Goku consegue se teletransportar. Eu não. Que porra. Era tão boa a vida se eu pudesse me teletransportar. Não, na minha cabeça, se eu colocasse o dedo na testa e saísse correndo, me teletransportei. Valeu. Já era a experiência completa, entendeu? Ai, mas eu queria poder, tipo, fazer o que eles faziam lá na vida real. Ah, é lógico, entendeu? Né? Não é, eu acho que Dragon Ball Z foi o único anime que eu realmente tive essa sensação. Por exemplo, One Piece, que é a coisa que eu sou mais viciado, eu, tipo, não tenho essa sensação de... Porque você morreu criança, você, né? Você nunca quis esticar o braço. Não, beleza. Ah, é diferente. É diferente. Não, mas, Jim, é aquela sensação, por exemplo, eu sei que eu não posso esticar o braço, entendeu? Eu sei que, tipo, aquilo é um desenho. No Dragon Ball Z, eu assisti e falava, por que que ele pode e eu não? Você é uma criança, e você, pra você, aquele universo pode ser possível. Exato. Né, cara? E você queria que acontecesse com você. É, uhum. Era o desejo de toda criança da época ser o Goku ou soltar o Exato, Kamehameha. Por que eu não, ele pode soltar o Kamehameha? Eu sempre tentei. Quando teve aquela parte da Videl voar, cara, Exato. Como que eu fiquei sentado? Eu vou fazer aquele negócio pra poder voar. Você sentia muito mal, né? Porque a Videl tava ali, ela era filha do Satã Bucha. e ela conseguiu voar, né, cara? Eu fiquei assim, chapado, tipo, porra. Ela chapado. Conseguiu, eu Pô, não. Mug, era pra você... Você tava tentando fazer aquilo ou você tava bebendo? Era os dois, ele bebeu pela depressão. É. Vai ver que ele pensou, ah, se eu beber, quem sabe eu não vejo uma luzinha aqui. Pode mas, ser. Mas então, eu acho que assim, mas fora isso, é, foi muito bom. Isso também foi muito bom pra minha infância, porque... O quê? É, porque naquele momento, a vida me falou, isso daí, meu filho, você não vai conseguir fazer. Entendeu? Foi o Dragon Ball que me falou isso. Que você que entendeu a vida tem limites. Que a vida não é coisa da televisão. O Dragon Ball Z é uma coisa que eu gostava muito, cara. Que ele começou passando na Cartoon Network. E eu, durante essa época que ele passou, eu ia pro, já pro colégio, né? E minha casa aqui pertinho da escola. Então, assim, eu chegava em 5 minutos a pé, correndo. Então, acabava o Dragon Ball Z, começava às 6h30, acabava lá pelas 7h. Ia direto pra escola e eu ficava feliz. E ficava pensando, meu Deus, que coisa legal, que da hora. Se a porra de Freeza aqui não morre. E eu gostava muito dessa época. Então, Dragon Ball Z me traz muitas lembranças muito boas. E eu acompanhei depois, durante todas as sagas. E foi um shonen realmente de batalha de porrada que foi o que eu mais curti realmente do que eu vi na TV mesmo. Porque eu não tinha internet, então eu via da TV. Durante todas as sagas do Freeza, do Cell, do Majin Buu. Realmente eu via um nível de dificuldade mais elevado ainda mais os inimigos, cara. Os inimigos são muito carismáticos. O Cell, já falei, é um cara que eu gosto muito da saga dele. O bicho é inteligente pra caramba. O bicho, ele é muito bom na lábia. O bicho irrita pra você pra caramba. Tem umas coisas que realmente eu curto, cara. Um monte de personagens em que você fica admirado com a inteligência deles e também com a idiotice deles, porra. Já falei... Oh, não, você pega o Piccolo e o Vegeta. São dois caras que eu gosto. Eram dois vilões antes. Então eu vejo como eles complementam muito a história. Com conselhos ou formas de pensamento. O Piccolo, por exemplo, eu acho que ele é muito mais racional. Muito mais racional de qualquer um aí dentro dessa saga. Ainda mais pra analisar uma luta. Muito mais do que o Vegeta, que é impulsivo. Muito mais o Goku, que consegue vencer todas as dificuldades, cara. E Dragon Ball Z realmente tem tudo isso. O espírito do Shonen, da luta, da superação, da amizade, ou da união. E pega um inimigo difícil. E assim vai, cara. É um dos Shonens mais recomendados, realmente, que você tem que ver. Não tem outro. E ele acaba. E ele acaba. E ele tem fim. Ele tem fim. Isso é uma boa vantagem. Uma pena que ele teve fim, né? Mas teve fim. É uma pena. O Dragon Ball, pra mim, tem muito, muito, muito mesmo da carga infantil, carga nostálgica, né, cara? Eu, quando terminei de ver, na verdade, quando parou de passar o Dragon Ballzinho, eu fiquei por muito tempo esperando vir alguma continuação, porque você sentia, mesmo pequeno, você sentia que não acabava ali, cara, que tinha alguma coisa... Porque quando você era pequeno, você já via muitas coisas que ficavam reprisando, mas depois passava alguma coisinha a mais, entendeu? E o sentimento pra Dragon Ball também ficou nisso. Eu vou esperar quando vai passar aquela coisinha a mais, o restante. Só que nunca passou. E tipo, a gente ficou muito órfão disso. O amigo que eu sempre comento aqui, que gostava muito de Dragon Ball também, que tinha os bonequinhos, que tinha os filmes, a gente falava, discutia muito Dragon Ball, e quando Dragon Ball voltou... Quem me avisou, inclusive, foi ele, porque a Band não era um canal que era assistido em casa, entendeu? Ninguém assistia a Band em casa. Então, quando voltou o Dragon Ball, eu não fiquei sabendo de primeira. É, na TV aberta, assim, e quem me avisou foi ele. Ó, voltou o Dragon Ball e tal, e eu lembro que na época foi uma febre. É, eu comecei a assistir Dragon Ball, meus primos começaram a assistir comigo, e tipo... Foi a mesma felicidade que eu tive com Dragon Ballzinho, eu tive com Dragon Ball Z quando ele voltou. E eu lembro até na época que tinha uns card game que começou a ser lançado também, na época do Dragon Ball Z. Uhum. Não sei quem que lembra. Eu lembro. Eu lembro do álbum. Não, além do álbum de figurinhas, tinha um card game também. Que às vezes você comprava um pacotinho na banca, vinha cinco card games, era um real o pacotinho. É, então, que era aquelas pequenininhas que depois várias coisas viraram. Teve de Yu-Gi-Oh! Isso, exatamente. Várias coisas. Ah. Pokémon, teve Digimon, tudo isso teve. Eu lembro de um álbum de figurinhas, era um álbum não oficial que tinha por aqui. É, o álbum era gratuito, você pegava o álbum de graça na banca. E cada pacote de figurinha era 10 centavos. E você ganhava prêmios, né? E aí você juntava e trocava por prêmio, quando completava. Você juntava e, dependendo, tipo, você juntava, sim, você pegasse, você podia trocar por prêmio, cara. Enfim, então tem muito dessa carga nostálgica pra mim. Por isso que eu gosto muito de Dragon Ball. E acho, eu acredito que por causa disso também que a maioria gosta, né? É, ele pode ser muito simplista, não ter um enredo foda, mas tem tudo, que, tudo aquilo que uma criança gosta, né? Que é porrada e besteira. Pra época era perfeito, né? Exato. Você pegar, até pra adulto funcionava Dragon Ball. Eu conheço muita gente, muitos adultos, naquela época já eram de mais idade, já tinham, tipo, seus 20 e poucos anos. E na época que passava Dragon Ball, e gostam até hoje, entendeu? É uma coisa bem simples, né? É muito simplista ele. E eu acho que é isso que acabou agradando a galera, né? Então, gente, depois de tudo isso aí que foi falado, eu só tenho a dizer que Dragon Ball marcou uma geração, né? Vai ficar marcado pra sempre, por causa de todos, nessas e futuras gerações, por causa disso. E pra todo mundo que é fã, eu peço que levante os braços, que o Goku está contando com vocês. E façam seus pedidos. Muitas calcinhas, muitas calcinhas. Muitas calcinhas! Então, vamos encerrar por aqui, pessoal. É isso, espero que, como o podcast número 50, um especial de um ano praticamente quase, né, que a gente fez aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, porque pra gente, podcast número 50 tinha que ser Dragon Ball Z. Então é isso aí, fiquem com caixa de entrada agora, então falou. Falou. Falou, pessoal. Falou. Mais uma caixa de entrada e eu estou de volta depois de muitas semanas, muitas quarta-feiras, muitas leituras de e-mails. E comigo está quem? Eu, Cabeça. Olha só que beleza. Aposto que isso te irrita, né, Cabeça? Ah, irrita. Isso me irrita. Só porque você tem uma voz tão genérica assim, cara. De novo, não é. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu não vou. Ninguém nunca me explicou isso. As pessoas me confundem. Deixa pra lá. Daqui a pouco vão errar a chamada, falar que não fui eu que respondi chamar na faculdade, mas vamos lá. Antes da gente começar de verdade, vamos falar então dos nossos contatos para aquelas pessoas que apenas nos acompanham pelo feed. Começando pelo nosso site, Sage. É o www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser mandar um recadinho para a gente aparecer na caixa de entrada, você manda um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário que tem no nosso site. Além disso, nós também estamos no Facebook. assininho, facebook.com/projetoxpodcast. Exatamente, e se você é uma pessoa que usa o Twitter, nós temos o @projetoxpodcast. Em seguida, nós temos que falar os nossos parceiros, começando pelo DollarsCast, o LegCast, o MiniClouds, o Level 1 Podcast, o Otacologia Cast, o Coffee Unlocked, a NPare, a Clamp Project, o Coletivo Cult e o Cast Wars. Exatamente, e vamos então para os nossos recadinhos. Na semana passada não deu tempo da gente falar aqui, foi por uma questão de alguns minutos, algumas horas, mas o LegCast lançou na semana passada sua edição número 72, Animes que Mexem Conosco, parte 3, onde eu e o Rod fomos lá participar. Falamos de Cowboy Bebop, falamos de Sakamichi, falamos de Hajime no Ippo em outubro, que eu acho que essa é a grande lição do podcast, que é Hajime no Ippo. Lembramos que Hajime no Ippo está chegando, né? O que importa é Hajime no Ippo em outubro. Mas então baixe lá, dá uma força pro pessoal. E outro recadinho, lembrando que o aniversário do site está chegando, aniversário de um ano. Ó, que legal. Uma surpresinha chegando também. Ah, meu Deus, meu Deus. Será? Um ano, já recebemos presentinhos, o Sr. Tyra mandou presentinhos pra gente já. Também. Estamos esperando outros presentinhos que já prometeram. E espero que não venha coisas bizarras, gente, por favor. Não. Que a gente... Não, bizarro, manda só pro Bug, deixa ele ficar feliz com as bizarrices. Então vamos partir direto para os e-mails, começando pelo e-mail do Inner Light, que começa com "Hello everybody, put your hands up and bring out this film." Bom, ele falou que a gente tinha perguntado quem ele era, ele apenas se apresentava como a luz interior, então ele falou que o nome dele é Augusto, tem 18 anos e só não manda o currículo porque já está trabalhando. Ele chutou Super Mario e Dragon Ball, infelizmente a primeira não foi, já que já temos um cast de Mario, né? E a segunda também não, porque já temos um cast de Dragon Ball. É, então, aí o pessoal se confundiu, o pessoal precisou ser um pouquinho mais esperto, que o cast de Dragon Ball já foi, apesar do mangá ser chamado de Dragon Ball da mesma forma. Uma correção. Não era isso. Isso aqui é um cast de Dragon Ball Z, cara. Exato. Quem chutou primeiro Dragon Ball errou. Fica atento, galera, a gente já lançou um podcast de Dragon Ball, que foi o primeiro. Além disso, ele ainda falou que poderia ser um cast de recapitulação. O que não é. Não. E ele pediu um cast sobre Star Wars. Olha aí, interessante, interessante. Isso é interessante. Eu só vi os filmes, sei lá. Quem sabe, hein? Quem sabe? Eu vi os filmes e li os quadrinhos. Vamos ver, quem sabe, hein? Quem sabe? Mas então, qual o próximo e-mail, CG? Bom, o próximo e-mail é do Lucas. Não é você na cabeça, não. Opa! Ah, não. Não, eu não mandei e-mail essa vez, eu acho. Não, esse aqui é o Lucas, né? Conhecido como Okita Lux, Luxord, Luke Derivados. Tá bom, derivados. Luck. Derivados. Vamos lá, derivados. Vamos ver os derivados. Derivados. Continua com medo de derivados, Sage. Bom, eu entrei animado para mandar um e-mail com o chute do próximo podcast. Mas aí, quando eu entro para pegar o e-mail de vocês, lá está o podcast seguinte. Para! Tã! É, ele disse aqui que ele não viu o podcast de Major. Uma pena. Poxa. É, bom, mas tudo bem. Ah, ele viu 6 episódios e quase sou pelos olhos. Sério. Poxa vida, tá bom, né? Caramba, te emocionamos. Certeza que foi no cast de novela, certeza. É, bom, ele está pedindo um podcast, talvez, de Ioshield, quem sabe. E ele está... Ah, ele está esperando ansiosamente o podcast de Kingdom Hearts. Ou ainda mais com o lançamento do Kingdom Hearts 3, né? Pô. A galera tem pedido, eu acho que uma hora vai sair. Não sei quando, não sei se agora, não sei se ano que vem, não sei se 2014. Mas, acho que vai ter que sair. Ah, com certeza, a Dri e o Mug já estão se mobilizando pra fazer uma pauta desse podcast. A Dri já começou a chorar, de novo. Bom, aqui ele comentando sobre Code Geass, né, ele falando um pouquinho do final, que foi surpreendente, assim, com a morte da Shelly, que ele não sabe se é assim que se escreve. Sim, acho que é assim que se escreve mesmo, né. E algumas coisas que ele não se lembrava, né, por isso ele tava agradecendo, por refrescar a mente dele. E ter a vontade de reassistir tudo de novo. Vale a pena. É, e aqui ele falando também um pouquinho sobre Harry Potter, as partes favoritas são os dois primeiros livros, eu não sabe dizer o certo porquê, mas aquele sentimento de que tudo novo demais, né? Que nem o Harry está acostumado, ele encanta ele. Além disso, ele jogou Harry Potter 1 no PlayStation 1 quando criança. E é isso, é um prazer, né, de ouvir. Ele é um jogo bom, é um jogo bom. E aí, os primeiros filmes são, os primeiros livros e primeiros filmes, se a gente colocar assim, são interessantes, realmente eles são mais leves, mais puros, né? É. Eu tava assistindo o filme 1 e eu não tinha reparado. É impressionante como a trilha se destaca quando você presta atenção, né, cara? é impressionante. Nossa, é muito boa a trilha dos primeiros filmes. Logicamente, né? Não precisa nem explicar o porquê. É, e só pra fechar o e-mail dele, né? Ele dizendo assim... Ah, ele falando algumas coisas que irritam ele, né? Carros, motos, caminhões barulhentos... Aqueles que não permitem ouvir fone de rua... E um monte dessas coisinhas, né? E ele falando que o amigo dele mandou um e-mail semana passada, né? Pedindo sobre um podcast de Doutora Quest... Mas a gente não sabia o que que é, né? Na verdade, a gente sabia que era um anime, mais ou menos. Ah, eu sabia. Eu sabia que eu não tava. É, mas ele quis falar dos livros, né? Que são 15 livros divididos em 3 fases. Ele é bem interessante. Ele passa num cenário, pelo menos na minha cabeça, meio medieval, que conta a história de um príncipe, que... Bom, que ele vai atrás de salvar o reino. É um livro bem interessante. Infanto-juvenil. Eu gostava na época que eu li. Eu não cheguei a ler as 3 fases. Eu li apenas a primeira fase. Mas era bem legal. O anime eu não sei. Não tenho ideia. Bom, gosto é gosto e o chute dele, né? Falando de macaco, dinossauro e tartaruga é em busca do vale encantado. Caraca. É, tem dinossauro, tem tartaruga. Macacos eu não lembro, cara. Mas... Não, o macaco. Macaco tem naquele outro do dinossauro, que é da Disney. É, então. É, mas você também errou o chute, cara. Então, é isso, ô Lucas. Derivados. Derivados. Muito obrigado pelo seu e-mail, Derivados. Um abraço e quem sabe você acerta a próxima. Em seguida, temos o e-mail do nosso já conhecido Rafael Taira. E ele fez apenas um e-mail, aparentemente, em tópicos falando de algumas coisas que irritam, entre elas filas, novelas, pessoas sem lógica, Sônia Abrão... GIF animado, Xuxa, pessoas que enchem o saco, entre outras coisas. Muito obrigado, nós lemos todas as suas coisas que te irritam e muitas delas irritam nós também. Ah, sim, com certeza. E ele, além disso, envia o chute, que ele chuta primeiramente Dragon Ball Z. Ah, acertou, cara. Pô. Alguém que entendeu, viu que o outro era Dragon Ball, viu que esse poderia ser Dragon Ball Z. Ele explica a tartaruga por causa do Messicami, aparecem dinossauros, Dragon Ball Z e Saiyajins que viram macacos gigantes. Além Perfeito. Além disso, ele chuta Pokémon, parte 2, que é bem interessante. Foi uma boa, um bom chute, mas qualquer animal remete a Pokémon, mas foi um bom chute. O terceiro cast, Teoria da Evolução ou Charles Darwin, caraca. Pode ser, né? Macaco. Faz interessante. Bom, não sei se seria o nosso tema. Interessante. E por último, Tokusatsu. Porque tem Godzilla, tem tartaruga que aparece em Tokusatsu e essas coisas. E quinto chute, ele foi chutando sem parar de chute de Nintendo, porque macaco Donkey Kong, dinossauro Yoshi e tartaruga, porque elas têm nos jogos da Nintendo. Mas ele ainda acertou assim no primeiro chute, apesar dos seus 5 chutes. Parabéns por ter acertado e obrigado pelo seu e-mail. E o próximo e-mail é do Zurita. Ou Zureta, como ele gosta de ser chamado. E aí, peixes castas, aqui é o Roberto Zurita. Gostei do cast 49 sobre coisas irritantes. E demais, mas na hora de escrever esse e-mail eu fiquei com muita raiva só de lembrar de coisas que me irritam. Creio que sou uma pessoa bem rabugenta, então vou falar brevemente para não me estender demais. Caramba, vamos ver as coisas que ele irrita. Pra começar, eu odeio fanboy. Oh! Mugi. Você cabeça. Oh, também. Eu não sou fanboy. Não é fanboy? Não sou, ah, tá. Conta essa pra outra. Não, acho que não. Eles sempre falam da obra que eles amam e pior de tudo é que geralmente eles não têm nenhum argumento para defender essa obra. E se tem, é muito raro. Para com isso, cara. Não, para. Bom, outra coisa que eu odeio são pessoas que levam o jogo muito a sério. Caramba, hein? Esse tá com raiva mesmo. É impressionante como as pessoas esquecem que a educação física não é a final da Libertadores ou que uma partida de LoL é apenas uma partida. Ó, oh. Tem gente que não acha que é só a partida, não. Pra mim é só uma partida, mas tudo bem, eu não entendo, eu não jogo LOL mesmo, então whatever. Sei lá, às vezes dá raiva, às vezes eu entendo essas pessoas. É, mas a pior coisa é criar uma conta em qualquer site, primeiro, porque o nick que eu escolho sempre está sendo utilizado por outra pessoa, e tem que ficar um ano tentando achar um nick que não está sendo utilizado. Segundo, o fato deles não deixarem usar a minha senha padrão, porque é muito fácil, cara, isso me irrita muito, é sério. Não, você tem que usar letras e palavras, e de um mínimo de 7, 8 caracteres. Sério, vai se ferrar, mano. E o meu que é cabeça e às vezes os lugares não aceitam cedilha. É ruim demais. Sério, se minha senha é fácil de copiar, o problema é meu e não do site. E por último, sim, meu nome é Roberto Zurita. E não, eu não quis dizer Zureta, porra. A Zureta é legal, cara. É. Seu nick podia ser Zureta. Então, como acabaram de me perguntar enquanto eu escrevo esse e-mail, sério, cara? Caraca, velho. Isso é muita perseguição. Sacanagem, isso aí é... O e por fim, nossa, podcast 49. Altas expectativas para o podcast 50. Pena que eu não sei qual vai ser o próximo podcast. Falou, pessoal. Agora eu acho que você já descobriu. Olha aí. E ele desabafou, cara. Desabafou. Muito obrigado pelo seu e-mail, Zureta. Espero que você continue conosco até semana que vem. Em seguida, nós temos o e-mail do Leandro, que começa: olá, como vocês estão? Bom, bem, eu espero. Venho aqui dizer, gostei muito do cast, isso me irrita, mas acho que deveria ter um Buda no cast para mostrar a diferença entre os seres divinos, cara. Foi longe. Sobre o negócio do telefonema aqui em casa para evitar o telemarketing e coisas afins, eu e meu irmão atendemos o telefone de uma forma peculiar. O mais novo dizia Casa dos Johnsons e desligava o telefone. Já eu dizia Saunas Inferno, aquecendo até sua alma, pois não... Cara, que maluco. Que troll, hein? Caramba. Continuando, eu sou meio de lua. Depende do dia, posso aturar um atraso de 2 horas, meu recorde, sem me irritar. Outros dias, se passar de 5 minutos, já estou chegando de filho da... Coisa que a gente usou muito no podcast passado. Vamos tentar maneirar na caixa de entrada, porque Dragon Ball não pode ter palavrão. PS. Acho que o próximo cast é Dragon Ball, ou o filme, ou a série. Pois, dinossauros, pois no começo tem de Dragon Ball... Macaco, pois Goku vira um gigante macaco, e tartaruga por causa do mestre Kami ter uma carapaça e a tartaruga dele. Foi quase, você fez as ligações corretas, mas era Dragon Ball Z, a fase Z. Até porque falar de Dragon Ball o filme, pelo amor de Deus, né? Dá não. O filme. Já... Não, pode ser, se for o filme, os filmes animação, ok. Tá. Se for Evolution, a gente vai ter um problema. Não, esse não dá não, cara, pra falar. Cara, não dá. Já chega, né? De falar uma vez. É um filme inacreditavelmente ruim, assim. É muito ruim. É difícil. Mas então, muito obrigado pelo seu e-mail, Leandro. E espero que você continue conosco também. Quem sabe o próximo cast você acerta. Sim, o próximo e-mail é da Thaís Santos. Oi, pessoal do PXP. Amei o podcast de Harry Potter. E assim como a Feira, eu também cresci com ele. Aliás, com os filmes. E gostaria de informar a ela que já estou deixando de ser uma, entre aspas, babaca. Fecha aspas. Olha aí. Olha só. Abre aspas, babaca. Fecha aspas. É, a Fer não representa toda a staff do Projeto X, tá? Ela é um pouco mais radical com isso. Que coisa. E comecei a ler os livros e realmente tem uma enorme diferença de detalhes entre eles. Bom, nunca cheguei a assistir Code Geass, mas já entrou na minha lista de animes para assistir junto com Shihaya Furo. Pode dar preferência pra Shihaya porque é melhor. É bom, hein, cara. Não parei de rir com as coisas que irritam vocês. E me irritam também. Mas tadinho do Mug, gente. Ah, mais um. E lá vamos nós proteger o Mug. Ah, meu Deus, viu? Vocês não entendem. Ah, você não sabe como a gente sofre, né? Tudo bem. Bom, e aí vai meu primeiro chute sobre o próximo podcast. E eu acho que é Dragon Ball Z. Aí, ó. Olha aí sim. É, porque macaco eu não preciso nem comentar. Dinossauros me lembrou o episódio do Pequeno Gohan. E tartaruga o Mestre Kami. Espero que tenha acertado. Bom abraço e até a próxima. Exatamente. Esse dinossauro ele até aparece depois, quando ele é Super Saiyaman, eu lembro. Tem um monte de dinossauros que aparecem. Muito bom. É muito estranho esse universo de Dragon Ball. Muito obrigado pelo seu e-mail, Thaís. Parabéns por ter acertado, fez as ligações corretas. Assista Shihaya Furu e não tenha pena do mundo. É só isso que eu tenho a dizer. Em seguida, temos o e-mail do Matheus Murozaki. Ele fala: olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus Murozaki de Carvalho, a.k.a. Trionaut, 16 anos, São Paulo. É realmente difícil comentar um podcast sobre ódio. É um assunto incrivelmente universal e creio que, o mais universal possível. Pessoal, todo mundo se irrita com coisas. Bom, uma das coisas que me dá mais ódio é a escrita da internet. Olha aí. Nossa. Conheço milhares de pessoas que não sabem usar o shift ou conjugar um verbo. Logo, é quase impossível compreender as frases vindas de tal. Assim como as risadas kkk, acho, ruê. Bem, a internet me irrita. Olha aí, cara. Olha só que profundo, velho. Isso foi uma coisa visceral. E é exatamente por isso que não tenho Facebook, Instagram, nem nada disso. Olha, ele conseguiu fugir desse que mundo. Beleza, hein? Redes sociais. Parabéns, porque senão você conseguiu realmente fugir de coisas muito ruins que te irritariam. Ele continua aqui falando que ele é um fã incondicional do cinema, adora filmes, porém é extremamente difícil vê-los atualmente. Recentemente ele falou que viu o Círculo de Fogo, ou Pacific Rim, com os amigos, e em determinado momento um robô faz um golpe, em referência a Tokusatsu clássico, e ele falou que um dos adolescentes sentado num grupo virou: oh, você viu? É igual os Power Rangers, mó louco. E o outro responde: é mesmo. Caramba. Continuando no assunto de tela grande, tem um colega que odeio mais do que todo nosso mundo. Sinceramente, não sei porque ainda falo com ele, mas enfim. Ele é daqueles que fica mandando mensagem no meio da sessão o tempo todo, ri de qualquer coisa e não para de falar e fica o filme inteiro se mexendo na cadeira. Me lembra ainda quando foi Street Transformers 3. Meu Deus. Nossa. Acompanhado do meu grupo de amigos, no qual o citado acima faz parte. Ao término do filme, ele levantou e falou: "Que filme muito louco!" E eu respondi: "Esse filme é uma merda." Ele argumentou que o filme era muito bom porque, pensando bem, ele não me deu motivo algum. Só sei que no final da discussão, ele me mandou: "Você não curtiu porque você não sabe nada de cinema." Pois é, gente, a vida é complicada. Ah, nem me diga. Todo dia tem uma merda. Sempre assim. Todo dia. Bom, tenho 16 anos e estudo numa sala com 32 alunos, logo gente chata é o que não falta. Mas ressalto, o tipo de menina que se acha gostosa quando é só gorda, não tira a blusa, mesmo em um frio inimaginável, pedindo para ligar o ventilador, pois as três camadas de roupa que ela tem no corpo estão fazendo ela ficar com calor. Resumidamente, as pessoas me irritam. Belo podcast. Caramba, é uma pessoa que ela se irrita com muitas coisas. Internet e pessoas, caraca, falta o quê? Animais. Caramba, cara, muito obrigado. E, cara, desculpa se a gente irritou de alguma forma, desse jeito. Cara, mas esse argumento, você não sabe nada de cinema, me irrita, cara, porra. Você não sabe nada de cinema. Cara, é um argumento complicado. É um argumento... Cara, mas assim, não, esse filme é bom. Não, o filme é ruim, cara. Ah, você não sabe porra nenhuma. Ah, você não sabe o que você tá falando. Para com esse filme bom. Filmão. É, ué, eu posso achar que o Batman Dark Knight Rises é uma porcaria, mas tudo bem. E eu posso gostar, ué. E a gente respeita por causa disso. É assim mesmo. Cada um gosta e não gosta. Não precisa falar que não entende cinema, caramba. Que coisa. Bom, tá certo. Bom, o próximo e-mail é do Bruno Marchioro. Olá, primeiramente eu gostaria de dizer que esse é meu primeiro e-mail. Não por falta de acompanhar o site, coisa que faço desde os seus primórdios, mas por pura vagabundice. Tá bom, é ele que disse, ó. Sobre o podcast 49 Coisas que Irritam, digo que foi o cast mais cômico de vocês até o momento. Não conheci esse lado rage rabugento do cabeça. Caramba, não é assim. Aí, cabeça. A galera já ficou assustada. Eu não sou assim sempre, é que às vezes você tem que soltar isso, entendeu? Às vezes... É, nesse cast a gente entrou no modo manicômio, né? Não tinha jeito. Nossa, a gente entrou, sério, foi um brainstorm de raiva e ódio. É a catarse, cara. Nossa, cá foi. Tinha aquela coisa presa assim, sabe? Tinha que liberar. Nossa, se não parasse a gente pelo tempo, a gente ia ficar 6 horas falando mal e gritando das coisas. Eu nem cheguei na metade da minha pauta. Eu não falei 1/3 da minha lista, mas vamos lá. Bom, mas concordo com no mínimo 90% do que ele disse. Pô, eu tenho fico razão. No aguardo para uma segunda possível edição. Parabéns pelo cast, ficou realmente hilário. E abordou situações que com certeza qualquer ouvinte já deve ter passado, pelo menos uma vez na vida. Meu chute para o podcast 50 é Dragon Ball, ou até um podcast sobre o próprio gênio Akira Toriyama. Abraços, tudo de bom. É, a galera realmente chegou perto. A galera fez até a conexão correta, mas faltou lembrar que já teve um podcast sobre Dragon Ball. É, foi o primeiro podcast, galera. Foi o primeiro podcast, foi. Não que a gente não possa fazer segundas edições de podcast, mas nesse caso a parte mais lógica seria a continuação do Dragon Ball Z, já que a gente praticamente abordou tudo da primeira parte do Dragon Ballzinho. Vamos colocar assim. Mas ok, muito obrigado, Bruno, pelo seu primeiro e-mail. Continue mandando e-mail, nós sempre leremos aqui, se você continuar mandando-os. Em seguida, nós temos o e-mail do Júlio Maxim, que mandou o seguinte e-mail. Ele falou: "Caros integrantes do Projeto X." Aí ele mandou milhares e milhares e milhares. Ele trollou, viu? O Mug já achou que era vírus. Por um momento, o Mug falou: "Meu Deus, vírus." Mas no fim, ele fala: "E-mails com espaços enormes me irritam." E realmente, seu e-mail me deixou um pouco irritado. Eu também, quando eu vi, cara, aquele monte de espaço, vou ser sincero. Mas ele continua querendo, ele disse assim, querendo dizer que amei o podcast 49, foi sensacional e excepcional. Confesso que achei estranho vocês estarem sendo tão engraçados e cômicos, papel que geralmente cai pelo Mug. Isso realmente me surpreendeu, continue assim. E cast de DBZ vindo aí, olha aí, ele nem rolou. E o Mug normalmente é o cômico, mas ele normalmente faz sem querer. Ele é assim. As besteiras saem de forma natural. É normal. É, na opinião dele, o Mug é o palhaço da equipe. Olha só. Não chega tanto, né, galera? Pô. Como diria o Capitão Nascimento, são vocês que financiam essa merda aqui. Vocês pedem, o cara continua, vocês têm dó do cara, mas tudo bem. O que a gente não faz pelos ouvintes, né? que a gente não faz pelos ouvintes? Mas então, qual o próximo e-mail, Seiji? Bom, o próximo e-mail é do Tizar Campos. Alô, galera do Projeto X. Antes de tudo, foi mal por não ter conseguido mandar um e-mail a tempo. Estou lotado de trabalho. A gente entende. A gente entende. E há mais de 2 semanas não manda esse e-mail a tempo. Bom, a gente entende, não tem problema. Todo mundo, às vezes, está atrapalhado com o trabalho. Bom, então eu terei que dar 2 dicas das 3. Olha só, ele tinha umas dicas que ele queria mandar faz tempo, né? Sobre uma surpresa que ele queria fazer pra gente. Vamos ver. É exatamente. Vou começar com uma para não falar as duas juntas. E a dica é X. Apesar que talvez de todas é mais óbvia. Logo seria a primeira a ser posta. X pode ser um monte de coisa. Tô na dúvida agora. Enfim, pulando o cast de Code Geass, devo dizer que nunca vi e ultimamente me falta tempo para animes novos. Vou para o cast dessa semana, que foi o 49. Durante o cast me vieram várias situações que me irritam, mas acho melhor não ficar comentando todos aqui. Pode me estressar. Não duvido. Isso é um perigo, é um perigo. Eu gostei desse podcast em especial, pois me fez rir muito. Não foi o melhor, mas foi muito bom. Ah, já é um bom começo, tá bom. Bem, sei que você já está virando tradição meus constantes erros, mas sou positivo e continuo na luta. Por isso, acho que que o próximo podcast será sobre Dragon Ball Z, ou Dragon Ball Parte 2. Olha aí! Ele acertou! Acertou! Finalmente, olha, agora você pode ficar feliz, você acertou! Que bom! Ele explica aqui, os dinossauros, né, a história lá do Akira Toriyama, o mundo dele, macacos, fala do Saiyajins, tartaruga, o Mestre Kami, e o Kamehameha também, né, associado a isso. A onda destrutiva da tartaruga. É, ele entendeu, como é o podcast 50, é um post redondo, imagino que seja isso. Exatamente, ó. Tá certo, acertou, dessa vez você acertou, pode comemorar, estourar o champanhe na sua casa, pois você acertou. É, bom, e ele vai dar 2 sugestões de cast pra gente, que a gente pode fazer. Uma sobre o universo de Kamen Rider, sei lá, pode ser, eu conheço pouca coisa, cara. Não manjo nada. Outra dica é Beyblade. Cara, Beyblade era divertido na época. Eu não sei como que ficou depois, que evoluiu... Esses animes evoluem. Sei lá, posso falar, não é da minha geração, então whatever. É, o seu coitado sim. Bom, continuando, né? Ah, e a segunda dica que ele queria dar de presente, né? Astro Boy. Então, X e Astro Boy. Cara, quais são seus nomes? Caraca. Eu não sei, eu vou esperar, cara, vou pensar. Não sei. Bom, agora eu vou indo até a próxima, pessoal. Então, um abraço para você, Tizer. Muito obrigado pelo seu e-mail. E vamos ficar aqui ansiosos esperando a próxima dica e tentar acertar qual será esse presente que você nos dará. O próximo e-mail, então, continuando aqui, é do Marlon Leal, um cara que é muito leal, olha aí, olha a piadinha, fraca, mas tudo bem. E aí, galera do Projeto X Podcast, aqui é o Marlon Leal e esse é meu segundo e-mail pra vocês. Primeiro, devo agradecer pela leitura do meu e-mail no último episódio. Devo dizer que a maneira como ele foi recebido me emocionou. Obrigado, Kibisage, pelo apoio. Nem me incomodei com o fato de não ter acertado o tema do programa. Além disso, Seiji, consegui fazer um ótimo trabalho resumindo o meu pequeno texto. Seiji, você conseguiu o seu poder de síntese e está excelente. É, só pra explicar pra galera que não ouviu o último caixa de entrada, é que ele disse que ele se sentiu motivado a escrever um livro dele que será a obra da vida dele, cara. Então, ó, ele tá com vontade mesmo de escrever um livro, graças a Harry Potter também, viu? Cara, vai, acredita. Vai. Continua com essa motivação, continua escrevendo esse livro. E a gente vai comprar se ele for publicado. Com certeza, com certeza. Enfim, sobre o último episódio, ouvindo falar sobre tanta coisa irritante de gente irritada, eu quase fiquei irritado, isso acontece. O Cabeça, particularmente, estava com muito ódio no coração. Por que você estava com muito ódio no coração, Cabeça? Eu não sei, eu estava aguardando isso há muito tempo, eu precisava soltar. É igual naquele filme Tratamento de Choque. Eu sou a caixa do supermercado que depois estoura com alguém. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a grande fonte de irritação é a falta de respeito a opiniões alheias, como bem foi dito no podcast. Tenho que aguentar todo dia no ônibus a presença daqueles terríveis seres que colocam a música para tocar alto no celular, que vai desde funk a música gospel, chegando ao funk gospel. Meu Deus. Que isso? Eu nem sabia que isso existia, mas tudo bem. Sem nem ligar para a opinião das pessoas em volta. Isso num ônibus superlotado. Esse é geralmente o ápice da babaquice do meu dia. Bom, o jeito é ter paciência. Isso e esperar que outra pessoa não tenha. Jogar um celular alheio pela janela seria errado da minha parte. Mas assistir algo assim não seria. Olha só, sendo meio babaca. Anyway, parabéns pelo ótimo cast. Irritantemente divertido. Olha aí. Chutes da próxima semana. Ah, sério. Essa tava fácil demais. Finalmente Dragon Ball Z. Pera aí. Mas e se for Dragon Ball? DBZ? o Dragon Ball. Macaco Saiyajin e o Ozaru. Bom, eu perdi, já errei aqui o que ele falou. Novamente ele explica: o macaco, o Saiyajin e o Ozaru. Dinossauro, há dinossauros nesse universo. Tartaruga, a tartaruga no Mestre Kami. Ele falou: eu vou de Dragon Ball, pronto. Até a próxima, galera. Escuta o podcast 1, Projeto X1. Na pena, trave, saiu. A gente põe até o link na postagem, gente. Nossa, driblou o goleiro, bateu na trave, saiu, infelizmente. Caramba, cara, foi muito próximo. Não, a gente já lançou um podcast de Dragon Ball, galera. É sério. Mas tá bom, a gente entendeu. Foi quase. Mas tá bom. Agora, quem sabe na próxima, vocês ficam mais esperto. E pra fechar essa leitura de e-mails, né, temos a mensagem da Sakura Yuki, que ela continua mandando mensagens pelo Facebook. Bom, olá, pessoal do PXP. Vocês perceberam que eu só mando mensagem para vocês por Facebook. Isso porque não tenho e-mail, e porque eu também não uso ele. Mas ainda assim é bom se você mandar por e-mail, principalmente se você mandar os chutes, que é por lá que a gente contabiliza, né? Exato. Bom, e lá vai o comentário para o caixa de entrada. Eu, Sakura Yuki, vim falar algumas coisas que me irritam muito, como Testemunhas de Jeová em um domingo de manhã. Isso sim, vocês têm que concordar, que é uma coisa irritante demais. Funk, isso sim eu odeio, principalmente quem escuta funk sem fone de ouvido. Isso me irrita profundamente, e dá vontade de pegar o celular do infeliz e jogar bem longe, até mesmo xingar a pessoa. Cara, dá vontade mesmo, viu? Otakus irritantes, aqueles que só assistem animes novos, que estão na moda, os otakus que só assistem animes longos, que todo mundo tá vendo. Mug, eu não te odeio, mas é irritante você sempre falar de One Piece. Nem foi a gente não escreveu isso, tá, gente? Ela escreveu, não foi editado. Ó, Mug, opinião dela, cara. Depois... Bom, outra coisa. Otakus te dão spoilers de animes e mangás que não vi ainda. Cara, spoilers sempre irritam, né? Então tem gente. Me irrita. Tem pessoas que fazem isso que me irritam demais. Oh, pra isso eu bloqueio as pessoas. Bom, whatever. E claro que todo mundo tem um amigo rico que sempre tem tudo esfregues na sua cara. Isso é irritante ao extremo. Mas o que mais me irrita é falarem do meu tamanho. Eu sou baixinho. Quando eles me chamam de baixinho, eles não fazem ideia do perigo da morte que eles estão correndo. E eu sou prova que toda baixinha é equivocada. E às vezes sou chamado com nomes de personagens baixinhos. Principalmente a Sakura Kinomoto, de Sakura Cardcaptor. Sacanagem. Tá relembrando, né, que o irmão sempre chama ela de baixinha, né? Pô. E por isso que ela é a personagem preferida dela, né? Sakura Kinomoto. Eu tenho medo da revolta dela. Um dia ela seria um povo que dominaria o mundo. Por meio da violência e da... destruição total. Cara, eu tenho medo dos cachorros baixinhos, porque são sempre os que mais xingam, cara. Porque vem aquele grandão bobalhão ali, você fica assim, oh. Aquele baixinho sempre vai ficar pegando no teu pé, cara, é sério. Tá muito. E eu também concordo com tudo que vocês falaram no cast que irritam qualquer um, como troco em bala, ligação a cobrar, e a pessoa que te para anônimos para conversar com você. Eu ri muito quando vocês falaram sobre o tapa da realidade. Às vezes eu tô conversando com um amigo com ele, para de falar e olha para um ponto fixo e fica com cara de babaca. Aí eu chamo uma, duas vezes, na tentativa de três eu dou um tapa na cara e falo, acorda! Tapa da realidade. Eu tenho dó do Mug em relação ao que vocês falaram dele no cast. Ele não é chato, nem irritante, ele só quer atenção, muita atenção. Olha... Como é que é? Parece uma criança mimada, como assim? Eu posso citar um exemplo da coisa que me irritou? Por exemplo, ele upou o cast errado. Ah, é verdade. Ele upou o cast é 57 minutos das pessoas que baixaram. Isso irrita. Cara, eu fui ver no servidor, só tava com 55 megas dos 100 megas. Ele upou meio cast. É difícil. É só ouvir ele editadinho, é fácil. Ah. É bem mais fácil. Eu lembro que eu só botei no chat assim. Porra, Mug, tá. Porra, Mug. Bom, é isso. Tchau, até mais. E PS, eu amo o relógio da Miko, que fica em alguns sites. Era tão cal aí. Não, a gente não gosta de relógios, é sério. Esse relógio da Miko, ele é assustador. E PS, site com multicons de gatos me chama sempre a atenção, mas é horrível. Nossa, cara. Multicons de gatos. Junta duas coisas que normalmente não dão certo, né, cara? Bom, além disso, a gente infelizmente não pode ler aqui todos os comentários para vocês. Nós lemos todos, com certeza. A gente vai mandar aqui um abraço especial para todo mundo que comentou. Então nós vamos enviar um abraço para o Dexamo, o Vinícius Azevedo, o Renan, o Malkava Felipe, o Kitsune, o Rafael Otário, o Kogawar, o Trianaut, o Fei, eu não sei se é ele ou ela, deve ser ele, Bruno Matioro, que mandou e-mail, o Kazu e o Fujin. O Fujin, só um detalhe, que ele ficou muito puto porque alguém falou mal de Snandank nos e-mails. Ele ficou putaço, cara, não fica assim. A Shinra é melhor, lógico que é, mas tá tudo bem. Acontece. Não, como assim? Não, tá doido. Às vezes a gente gosta de uma coisa que não é a melhor, dentro do nosso ramo. Infelizmente, Shinra é o melhor anime de esporte, acontece, tudo bem. Você tá maluco, cara? tá tudo bem. Slamdunk é mil vezes melhor, cara. Tudo bem, cada um... Seja, eu entendo porque você tem o direito de estar errado. Todo mundo tem o direito de estar errado, então vamos lá. Você que tá errado, não eu, pô. Vamos continuando então, um abraço pro Fujin. Bom, agora nós temos o que, Seja? Sim, pra fechar, né, a gente tem que falar das dicas... Isso. Exatamente. E a dica do podcast da semana passada, que foi macaco, dinossauro e tartaruga. Acho que o pessoal que mandou e-mail assim acertou já entendeu, né? Macaco é por causa dos Saiyajins. Olha só, tem um monte. Macaco gigante, Ozaru também. Dinossauro, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z tá cheio de dinossauros. E tartaruga em relação ao Mestre Kami, ao Kamehameha. E não é cast Dragon Ball, não. É Dragon Ball Z. Dragon porque Ball a gente Z. Já lançou um podcast de Dragon Ball. E o podcast 50 é especial. Então tinha que ser Dragon Ball Z em relação ao primeiro podcast. Em homenagem a ele. Exato. Bom, além disso, nós também temos a dica para o próximo cast. A gente nunca pode deixar de citar. As dicas, então, para o nosso podcast de número 51 são Rock Indiana 29. Uhum. A dica não é difícil, mas também não é, fácil, né? Mas... Não é difícil, não é uma dica ridícula, não é uma dica muito fácil, mas olha assim, eu acho que vale a pena vocês tentarem acertar, se pensarem um pouquinho, vai sair, tá um cast muito bom, tá um cast bem marcante, um cast que vai ser bem legal. E não é um podcast de pinga, como o Mugi e o Panda queriam. Não é um podcast 51, ele não é um podcast sobre bebidas alcoólicas, muito menos de pinga. Obrigado pela atenção, eu entendo. Ouviram? Tá, nem chutem, não precisa nem chutar os pingus de plantão. Mas então é isso, pessoal, a gente vai fechando mais uma caixa de entrada. Eu agradeço a todos vocês que escutaram a gente, não só nesse, como nos 50 podcasts. Estamos fechando nosso 50º podcast. Muito obrigado a todos vocês que ouviram, que nos deram a força, que comentaram, que mandaram e-mail. Muito obrigado, a gente tá aqui, é por vocês. Valeu mesmo. E até semana que vem. Falou, galera. Vamos voltar à pauta. Nossa. Onde que a gente tava mesmo? O Mugi sumiu. Ele tá tenso. Tá. O Mugi sumiu. Acho que ele foi pro banheiro. Positivo. Agora você coloca aquela música de elevador. Mugi, você vai pro banheiro mesmo? Já tô. Já tá no banheiro? Ai, que filha da puta. Você tá gravando no banheiro? Bora, vai. Que vai. Isso, brother? Você precisa colocar a música de elevador pra dar assim. E falar assim. Deixa isso aqui assim, ó. Aguarde um momento enquanto o nosso apresentador volta do toalete. Você sabe que eu vou estar nos erros essa parte, né, do Mugi no banheiro. Meu, lactopurga, cara. Que isso, mano. Sério que você achou que ia ser uma boa ideia você gravar? Não, não era pra eu estar gravando esse cast. Cara, tá marcado há muito tempo. Avisa quando der descarga, o Mugi, pra gente dar uma... Muta, né, tá. Quando der descarga. Não, eu muto, vai. Bora. Então, vamos continuar. Caraca, acabei de perceber uma coisa. Descobri porque sumiu os bichinhos do mundo de Dragon Ball. Goku comeu todos. Caçou todos. Olha a minha linha de raciocínio. Não faz sentido, porque tipo, o mundo tinha bichos, então no Dragon Ballzinho, nada impede do pai biológico do Goku, ou a mãe biológica, ter transado com um macaco ou com uma macaca. Ter saído ele. Meu Deus. Que isso, brother? Você tá maluco, Di? Que isso? Eu tô maluco. Não, tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tiraram isso pra falar que ele era alienígena. Que coisa. Eu acho que não tem relação nenhuma essa maluquice. Sage, corta aí. Maldito Kakaroto! Maldito Kakaroto! Maldito! Kakaroto! E isso gerou aquela piadinha que todo mundo conhece, que é o Vegeta falou quando comia melancia. Que? Maldito Kakaroto. Maldito Kakaroto. Eu não entendi nem o que ele falou. O que o Vegeta fala quando ele come a melancia? Tá, eu preferia continuar não sabendo. A gente já teve, em todos os casts que faz Mugice, A gente teve na gravação de ontem o Cabeça fazendo. É, como era? Muguice. Muitas muguices. Enfim, e agora tem o Dick fazendo Jinsice. Não, eu sou Cabeça. Você não lembra o começo do cast? Então, tá então. Enfim. Tá, bom. Se fosse a torcida do Corinthians, aí conseguia. Porra. Boa. E aí, bem, aí a gente sabe que o Vegeta não consegue. Ninguém pegou a piadinha, tá bom. Não, eu entendi. É que você tá falando assalto, com eu peguei. Cinco corintianos aqui. A gente só não curte o... Entendeu? Exato. É. Simplesmente você fez uma piadinha de corintiano pra todos os corintianos aqui. Aí, tipo, a gente... Essa que é a graça. Enfim, isso vai ser cortado porque o editor é corintiano. Fato. Bem feito. Bem feito. Bem, além disso, vai. Continua que eu já falei muito. Continua alguém. Panda, sei lá, deixa o panda. Tá. Não, tô falando pra caramba, tem um Mugi que tá calado. Sim, eu tava quieto por causa que eu tava cagando. Boa. Muito eu bom, isso vai pro cast. Vai pro Zé. Isso vai pro cast. Ainda bem que a gente não faz ao vivo. Então. Ainda bem, viu?